Boa noite. Primeiro programa especial do Sporting 160. Hoje temos connosco o Pedro, do blog Bancada de Leão. Boa noite. E o José, do blog da Norte Alvalade. Boa noite. José, noite amarga em Varsóvia. Como viste o jogo? E depois de uma introdução que faz esta noite 4 anos, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao quarto aniversário deste Sporting 160, este podcast que é de todos nós. Portanto, parabéns a nós e parabéns a vocês também por estarem aí ao longo destes últimos 4 anos. Mais 4 anos virão, mas obviamente dar aqui as boas-vindas ao nosso painel habitual, começando aqui pelo anfitrião desta noite, João Castro. Uma boa noite, parabéns. Antes de mais nada, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a quem nos está a ver e a ouvir, e vai ouvir e ver em todo o mundo. Peço desculpa por aquela introdução, porque realmente éramos muito amadores. Eu ia-me até enganar no blog do Zé, e portanto, um grande abraço também para ele, obviamente que faz parte do projeto, e é uma noite especial para nós, 4 anos, mas temos que agradecer a quem realmente faz com que o Sporting 160 tenha aguentado tanto tempo, que é quem nos ouve, e portanto, os nossos ouvintes, os nossos fãs, os nossos amigos, porque se transformaram em amigos, e portanto o Sporting 160 tornou-se numa comunidade que foi crescendo, e estamos cá hoje para celebrar, e para contar algumas histórias, se for possível também, para ter aqui alguns amigos, para falar um bocadinho do jogo. Entretanto, deixa ver se eu trouxe aqui a carteira, porque isto, hoje em dia, uma pessoa está sempre a ser roubado, como no sábado, e portanto, deixa-me cá ver. Não, está aqui no bolso. É preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado aí com muita malta, e portanto, tenham cuidado com os carteiristas. Só desejar aqui que vai ser um grande programa, 4 anos aqui a respirar intensamente Sporting, a viver alguns momentos muito bons, outros menos bons, mas estamos cá para isso e estamos cá para lutar pelo Sporting, como sempre. E sempre pelo Sporting e com o Sporting, é para isso que cá estamos. Pedro, 4 anos de um programa que já se tornou não só uma referência em termos de podcast, mas também uma referência no universo verde e branco. Sem dúvida, olha, Mariana primeiro, boa noite a todos os que nos estão a ver e que vão ouvir nos próximos dias, um grande abraço a todos, ao Universo Leonino, um grande abraço em especial, primeiro para o João Castro, foi ele que, eu recordo que ouvimos a primeira introdução e eu hoje tarde no Twitter até brinquei, vamos voltar a ouvir os cliques no teclado e outras coisas que tal, ainda vamos fazer aí uma brincadeira com isso, mas hoje faz exatamente 4 anos que fizemos o primeiro podcast, mas antes... deixa-me ler a primeira introdução do projeto Sporting 160, porque faz hoje 4 anos e um mês. No dia 7 de novembro, recebi o texto do João Castro, era o seguinte: cansado de ver programas desportivos de segunda-feira, decidi fazer um programa via Twitter. Dar voz a sportinguistas que defendem o clube no Twitter e os que representam bem melhor o clube que os atuais comentadores de TV. O programa consiste numa pequena entrevista a sportinguistas do Twitter, para que toda a rede os conheça melhor, as suas opiniões sobre o Sporting, futebol atual, ou seja, uma simples conversa em direto entre dois sportinguistas. Sporting 160, todas as segundas-feiras, exceto se o Sporting jogar. Esta é a primeira frase do João Castro sobre o projeto. Para quem não se recorda, foi o primeiro Twitch chat que existiu em Portugal. Foi o Sporting 160. Eu tive a felicidade de ser... como eu gosto de dizer, a primeira cobaia, o João Naldo convidou-me, ainda hoje foi recordar o texto, eram perguntas, fizemos no sentido em que o João é que fez as perguntas, eu transcrevia para o meu blog, tal e qual como as coisas iam acontecendo. Para quem não acompanhou, no dia 7 de novembro, a primeira vez que eu falei com o João neste conceito de Sporting 160, o João fazia perguntas no Twitter em direto e eu respondia em direto, e foram mais 6 convidados, até que um dia... Tivemos esta com uma conversa, lembro perfeitamente, por telefone, falamos, vamos montar isto e tal, precisamos de encontrar depois uma pessoa, vamos fazer isto, mas tem que ser em direto, o Sporting 160 tem que ser um podcast em direto. E depois convidamos o Zé, e 4 anos depois, exatamente no dia 2, 212 programas depois, 500 mil de pessoas que já ouviu o Sporting 160, nunca imaginaria na minha vida, aliás é o primeiro podcast da minha... vida de podcast, carreira. Da minha carreira de podcast amador. Obrigado, João, a minha mulher está muito contente por isso, mas foi um ponto marcante, porque há 4 anos não havia nada do que existe hoje, mas era nada. havia um podcast, alguns, sim, normalmente pessoas mais conhecidas, com meios mais complexos. Na altura, não eram conhecidos podcasts. Eu lembro da dificuldade em que nós tivemos procurar a melhor ferramenta, fizemos alguns testes, qual era a melhor ferramenta, porque tinha que ser transmitido em direto. A essência do Sporting 160, para mim, desde o início, quando falamos os dois, inicialmente, e depois com o Zé, havia aqui uma coisa que tinha que ser diferente de tudo o que pudesse vir a acontecer depois do universo podcast que ia disparar, era que tinha que ser gravado em direto. Não havia... não havia aqui, podia haver preparação de respostas, é evidente que no início nós fazemos alguma preparação, é normal, mas a pergunta, nós não, e depois havia a espontaneidade, nós não sabíamos o que o Castro ia. Nunca demos as perguntas a ninguém. Nunca cedemos aos convidados, nem mesmo, lembro-me, nas noites das eleições, quando convidamos todos os convidados, os candidatos à presidência, eles todos falávamos com os gabinetes de comunicação e não sabiam nunca as perguntas que íamos fazer, nessa altura eram programas de hora e meia, e portanto, olha, 4 anos depois estamos cá e Pedro, vamos... Vou aproveitar, vou comentar, não vou dizer o nome. Podemos já brindar, se quiserem, podemos brindar. Vamos já brindar a primeira ao Sporting 160 e a todos os nossos ouvintes. E vamos ter uma garrafa, já foi, já ficou. Deixem-me só dizer que quem for menor não beba e os maiores bebam com moderação, ok? Moderação, exatamente. Deixem-me só dizer aqui, vou contar uma história, não vou dizer nomes, mas só para verem, alguns bastidores, hoje vamos aproveitar e se tivermos tempo vamos contando algumas histórias. Durante umas eleições nós fomos contactados por um departamento de comunicação de um candidato que então queria vir ao programa e nós, não, nós tínhamos feito convite, eles responderam que sim, então 10 minutos antes do programa liga-me esse diretor de comunicação a dizer que já tinham tudo montado, as bandeiras, os cascóis, as camisolas, o set de televisão estava tudo montado para nós transmitirmos então em direto a entrevista, e eu só lhe digo isto, mas isto é um podcast, isto só vai ter áudio, não vai ter imagem. Caiu o chão ao homem, como é lógico, deve ter preparado aquilo durante uma hora, e portanto, e avançámos só com o áudio, mas para verem que às vezes a preparação é tudo, e às vezes a qualidade está no detalhe. E quando alguém é candidato e não soube estudar que vinha ao Sporting 160, que era só um podcast de áudio, às vezes acontece isto. Portanto, acontecia. É, havia sempre alguns que não conheciam muito bem o programa. Mais para a frente, pois já, hoje em dia já é difícil. Há sempre alguém, pode até ouvir, pode não ouvir, como acontece. O Guilherme, que esteve cá, recentemente, podia não, mas conheciam e hoje em dia conhecem. É difícil não nos conhecerem, pelo menos para o bem e para o mal, até podem ser conhecidos pelo bem porque gostam do que fazemos, pode ser pelo mal porque somos avançados e o nosso sonho é estar no Sporting e veja-se lá, mas chadada, o Sporting amanhã vai criar um podcast e nós nunca mais vamos parar à Sporting TV nem à Sporting. Eu só por causa disso vou me emborrachar esta noite porque nunca mais vou parar ao Sporting. Eu até quero ver o João Mário, portanto vejam todos, deve ser muito bom. Deixa-me só contar também uma história, já que estamos aqui a partilhar, só para vos dizer que houve uma vez que foi com o Noronha, o Noronha, do Farense e da Federação Portuguesa de Futebol. Dizer que o programa deve ter durado 1 hora e 15 minutos e posso-vos dizer que em off ficámos quase 2 horas, quase a dormir já. A falar com ele, incrível. E foi incrível. Foi incrível. Talvez, acho que foi mesmo o convidado com quem mais tivemos depois, de longe, depois de acabar o programa. 1 hora e 15 minutos e nós 2 horas em off, incrível, com histórias da seleção. Tanto que nós falamos em repetir o programa. Depois, por algumas razões, não aconteceram, mas acho que um dia vamos voltar a estender o convite, porque é um contador de histórias incrível. É brutal. Deixa a Mariana pegar na bola agora. Antes de irmos aqui a todas as surpresas desta noite e muitos convidados aqui teremos hoje connosco, a família também deste Sporting 160. Vocês sabem todos que eu, tal igual como toda a gente que nos está a ver e ouvir, era uma vinte assídua, ouvia o Pedro, o Zé, o João e ouvia os convidados que eles tinham e efetivamente era e continuará a ser uma lufada de ar fresco quando os jogos não corriam bem, quando as coisas estavam um bocadinho a descambar em termos de futebol. Era um alívio chegar aqui, ligar o computador e ouvir todas as segundas-feiras o Sporting 160. Continuará a ser sempre assim, porque é por amor que aqui estamos todas as semanas. Pedro, ainda antes de irmos aqui aos nossos convidados propriamente. E já tenho aqui um prontinho para entrar, portanto temos que ser rápidos, se calhar, porque estamos a chegar. Deixa-me só perguntar-te uma pergunta muito, muito rápida. É um ladrão. Ai, não, ai, desculpa, pensei que era para falar do Godinho. Ainda não vamos lá. E dá para vários Godinhos, ainda por cima. De todos os 212, qual é, se te perguntarem um só programa do Sporting 160, qual é aquele que te vem em primeiro lugar à mente e porquê? O que me vem à memória e porquê, talvez que já o disse aqui, que me custou um bocadinho, foi talvez a única vez que até chorei em direto, assim, de tristeza, foi quando nos ameaçaram. E se calhar, se fosse hoje, não tinha ligado tanto. Ainda há gente que acha que nós, que aquilo foi uma brincadeira. Se calhar até foi. Eu já disse isto várias vezes, a ameaça nunca foi nada do outro mundo. É o que ela representava, era o que podia estar a acontecer, era o que podia estar por trás, por isso é que na altura fomos fazer queixar à polícia. E foi esse talvez o momento que me custou mais, porque me obrigou a ler um texto indireto, que na altura o João e o Zé se ofereceram para ler, e esse foi talvez o único momento que eu nunca tinha passado, enquanto sportinguista. Já fui a muitos estádios, já encontrei muita gente que gostará de mim, outros que nem tanto. Já tive, normalmente estou sempre ali à beira das claques, nunca tive problemas, nunca causei problemas a ninguém, pelo contrário, já tive que fugir algumas vezes sem ter culpa, e esse talvez me recorde como provavelmente o pior momento. Agora, há momentos incríveis deste programa. O primeiro programa foi libertador. Fizemos uma coisa que nunca tínhamos feito, vínhamos de uma derrota pesada nas competições europeias. E foi muito interessante, porque éramos mesmo amadores. Já ouvi várias vezes aquele programa e marca obviamente a entrevista ao Bruno Carvalho, porque é o programa mais ouvido da história do Sporting 160, quer se queira, quer não. Marcaram as eleições, gostei muito de termos, apesar de ter sofrido aquelas ameaças, mas foi um momento marcante do programa. O programa mítico e Horda Nova, talvez a primeira vez em que nos sentimos, repara, aquilo mexeu tanto connosco, que depois fomos alvo lá nesse fim de semana, não é, João? O programa foi na segunda e nós fomos ao fim de semana. Não, acho que foi passado para um mês. Ah, não, porque foi passado mais tempo, um mês, e depois fomos alvo lá ver um derby ou um clássico, já não me recordo. Ele fazia anos. Ele fazia anos nesse dia, e ali em frente às Rolotes, no Paribé, o João, ligamos para, ligou do telemóvel dele para o Jordan Nova, ele atendeu, para a Bulgária, ele atendeu-nos. Desejamos os parabéns, cantamos os parabéns, passamos o telefone a algumas pessoas, e Franceschi, o André Nobre, lembro-me, pessoas estavam ali à nossa volta, todas a dar os parabéns, e é um programa que mexe, porque foi a primeira vez que tu percebes que o Sporting 160 tem a capacidade de nos aproximar de pessoas inacreditáveis na nossa vida, que foram incríveis na nossa vida enquanto sportinguistas. Depois, mais tarde, os programas das eleições, já disse, o de Bruno Carvalho, Jardel, André Cruz, o momento dos campeões, Max, memórias incríveis, o dos 100 anos com o Max, com o Ruesca. É evidente que estes programas trazem-nos muito, mas também porque também soubemos ser, quando às vezes têm, porque é que convidam este? Quando trouxemos aqui o Duarte Gomes, que fomos muitas vezes criticados, e foi talvez, e vi muita gente a seguir ao programa a terminar, a dizer que foi um dos grandes programas na altura, uma conversa incrível, onde o Duarte Gomes aqui pediu desculpa aos sportingistas por aquilo que se passou em Alvalade, e nem queria falar nisso. Foi a única vez que nós dissemos, nós também não queremos falar disso, isso está mais que esclarecido, e ele falou. Quando trouxemos aqui, por exemplo, Rui Malheiro, que a maior parte das pessoas achava que é só é benfiquistas, e que mais um programa incrível. Quando já trouxemos aqui Miguel Pontes, o Beto, que fez parte de uma, tem um papel importante no início, onde deu as suas opiniões de alguém que vive. O programa com o Beto é um programa carregadíssimo de sportinguismo. Dezenas de coisas. João Quadros foi um dos primeiros, hoje em dia bloqueou-nos no Twitter, mas é um dos primeiros convidados e é um grande sportinguista, não tenho dúvidas nenhumas. É uma pessoa que escreve, um comediante incrível. O Nuno Santos foi incrível também. O Nuno Santos, todos os convidados foram absolutamente incríveis. A Serba também trouxe muita depois, gente. É isso que eu ia dizer. Depois há um momento em que nós fazíamos dois programas, para mim foi particularmente duro, porque cansativo. Eu cantava à segunda e era moderador à quinta. Fizemos um programa incrível com o Serba, com crianças. Fizemos um que a pessoa mais nova tinha 80, 82 anos, eram três senhores de 80 e tal anos a falar de sportinguismo, de histórias incríveis, antigas. São 212 programas que eu acho que nem nós, acho que há aqui um misto de, nem nós esperaríamos se calhar chegar tão longe, nem nós saberemos quanto tempo mais vamos fazer isto, às vezes não queremos fazer porque é cansativo, cansa, somos massacrados às vezes no Twitter, também porque ligamos a gente que faz um tweet e não tem likes, já acho que eu tenho que aprender com o Miguel e com o João, eles bem dizem para eu não ligar a gente que faz tweets e nem tem likes, mas eu sou um bocado burro e pedagógico e tento, sim, acho sempre que é possível ensinar, mesmo a quem tem orelhas de burro, mas acho que às vezes também nos apetece não fazer mais, mas é incrível porque isto é libertador, ter gente que está aqui no chat, estão aqui a falar connosco, e hoje vamos trazer algumas pessoas, e se calhar, Mariana, começo, enquanto falas, eu começo a convidar. Já por aí. Deixa-me só dizer uma coisa aqui, porque deixa-me só dizer aqui uma coisa do Sporting 160, que às vezes transforma-se um bocadinho mais que um programa para nós, porque é quase uma família, vocês são quase família para mim, e falamos muitas vezes, e WhatsApp, e chamadas, e o Pedro liga-me, e eu ligo, e a Mariana e tudo. Deixa-me dizer que, e aqui em direto, porque às vezes o Sporting 160 nós já fizemos tipo a invasão aqui ao Bessa quando foi o futebol feminino e tentámos ajudar muito o futebol feminino e ganhámos o título, já fizemos algumas coisas e aqui para ti, Mariana, o seguinte, Luciano, da Juventude Leonina, que muita gente conhecia, que infelizmente faleceu, como tu sabes, e a prenda que ele deu, a última prenda que deu à namorada, que penso que é tua amiga, ou conheces, Mariana. Foi à Mariana, também é Mariana, não é? Foi uma t-shirt do Sporting 160, e foi a última prenda que ela recebeu do Luciano, que infelizmente o cancro venceu essa batalha. E tu contaste-nos a história, e Mariana, esta suéte que eu tenho aqui, igual à minha, irá. Acho que o João parou mesmo na altura certa, mas enquanto o João volta. Eu vou colocar aqui já as pessoas, entretanto. Enquanto o João volta e não volta, e enquanto temos aqui dois dos nossos convidados desta noite, a dizer só que aquilo que o João gostaria de dizer seria que vamos oferecer então à Mariana uma suéte igual àquela que lhe foi dada pelo namorado ainda antes, foi a última coisa que o namorado lhe deu, e a família Sporting 160 está aqui e obviamente não repara nada daquilo, porque o Luciano passou, não repara nada por aquilo que a Mariana própria passou, mas é a prova de que o Sporting 160 está na família de está em muitas casas, está na voz de muita gente. Alguém está com o programa atrás e não pode estar a ver o programa e não pode falar. Alguém está? Não, deve ser o sinal, deve ser o Sérgio, porque... Deixar aqui uma boa noite, antes de mais nada, aos nossos convidados, Sérgio Salviano e o nosso Daniel. Uma boa noite. Boa noite. Olha, Mariana, como alguns deles foi eu que convidei, se calhar, se não te importares. Aliás, isto não era Sporting 170, se não caísse alguém. E, portanto, o Castro caiu. E é uma boa altura para... Só pôr aqui uma coisa antes de irmos falar aqui com os nossos convidados. Deixa-me só procurar. Eu não sei onde é que pus isso, mas já lá vou. Já procuramos isso. Entretanto, três convidados começam já a estar aqui connosco, e havemos de falar também do jogo e durante o programa. Ora bem, o Sérgio é um amigo meu de há muitos anos, 27 anos, 28 anos de idade, portanto a tua idade é a nossa idade de amizade, andamos na universidade, conhecemos na universidade, é sportinguista, vive também em Vila Nova de Gaia, e foi a primeira pessoa a aceitar o convite a vir aqui ao Sporting 160 de hoje. Também foi mais rápido a responder, não quer dizer que o Salviano e o Daniel sejam menos importantes. O Salviano é o nosso patrono número um. O Salviano é o patrono número um. Aliás, foi o Salviano que nos chateou tanto a dizer por que raio é que vocês não fazem o Patreon, quanto mais seja para vos ajudar com algumas despesas e para prepararem os programas ao vivo. E se calhar foi ele o último empurrão para nós fazermos isso. O Daniel, se calhar muitos não conhecem, o Daniel é uma força da natureza. Primeiro é um grande amigo que tivemos a oportunidade de conhecer, é também o designer responsável da revista 1906. Não desejaria a ninguém o que ele passou no primeiro número. Eu acho que nem se calhar no trabalho dele ele sofreu tanto para lançar aquele primeiro número do Sporting, da revista 1906. Só tem um defeito, é morar em Braga, que me desculpe os de Braga, mas pronto, gosto mais de Guimarães. Tirando isso, é também um grande amigo, temos muitas vezes estado nos estádios, muitas saudades já de estar juntos a ver, e são os três primeiros, e olha, Mariana, agora... Agora é comigo. Agora é com eles, é contigo, e eu vou procurar o caso que eu... Não vem. Antes de mais nada, dar aqui as boas-vindas, obrigada aos três por terem aceitado este convite para estarem aqui. No programa de aniversário. Sérgio, talvez comece por ti. Tu acompanhas o Sporting 160, provavelmente aqui desde o início. Como é que tu tens visto a prestação do Pedro Varela no Sporting 160? É a mesma de sempre, sempre falador, ocupar quase sempre o tempo da antena, a querer ser ele o grande player, o número 10, mas nós também deixamos porque vemos que ele tem qualidade para isso, não? Tirávamos do pio. Exatamente. O que é que pode ser mais? Castro, só para deixar aqui esta nota de que João Castro regressou. Não, é que estava aqui a ver a internet e apareceu-me. Godinho desconecte-o. Portanto, vamos ver. Não sei o que é que se passou. É isto? Sérgio, que... desculpa. Estavas a dizer, desculpa. No início não comecei logo a ver de início o Sporting 160, mas depois, quando houve uma altura em que eu não estava muito próximo do Varela, não falávamos há algum tempo, mas depois quando retomámos o contacto, tomei conhecimento da iniciativa e a partir daí confesso que muitas vezes não vejo em direto porque não dá a semana. Aliás, hoje, para conseguir me ligar, tive um bocado a percepção das vossas dificuldades, horário, jantar, tive que me refugiar aqui na cozinha e fechar para que ninguém entre. Não é fácil. As logísticas nestas horas não são fáceis, logo a seguir assim ao jantar, arrancar logo assim com uma sessão dessas. Dá para ter um pouco da noção das dificuldades que vocês passam. Mas vocês ultrapassam isso com muita facilidade e com muito brilho. Também acaba por ser graças ao Varela, que eu também conheci o Castro, e antes do Castro conheci o Zé, que já tem algumas saudades de ouvir aí no Sporting 160. Espero que ele um dia possa retomar a atividade, que acho que bem falta faz. E, Sérgio, ainda antes de te fazer a próxima pergunta, dar aqui as boas-vindas também aos nossos dois outros convidados. João, a culpa de termos um Patreon é tua. É resumo. Mais ou menos. É para o Salviano, Castro. Calma. É para o Salviano. Nem é João. Está bem. Quer dizer que eu é que tiro o protagonismo. E o Castro é o Bruno Fernandes. Desculpa. Não, é o Salviano, é o Salviano. O Castro também grava comigo um podcast. É verdade. Ele é suposto fazer perguntas, mas a da altura está ele a comentar e eu a fazer-lhe. É verdade. Mas gosto muito de falar com o Salviano. Não, o Patreon, aliás, nem foi o Patreon que eu sugeri que de alguma forma monetizassem o podcast, porque eu sou um grande fã de apoiar quem cria conteúdos que gosto, mais do que só fazer download do podcast e ouvir, gosto de contribuir de alguma maneira, e foi essa a sugestão que lhes fiz na altura, tanto ao Pedro como ao João. E ainda bem que eles aceitaram, porque isto não é só por carolice, isto tem custos e vocês já dão o vosso tempo, que não é pouco, e portanto, se pudermos todos de alguma maneira ajudar a manter um espaço do qual todos gostamos, e se não fosse esse o caso, não estávamos aqui todos a esta hora a falar e com tanta gente no chat a tentar contribuir também com as suas opiniões e os seus comentários, e portanto... Dei esse empurrãozito e espero que cada vez mais pessoas adiram ao Patreon e que apoiem o Sporting 160. E só dizer que eu sou o Patreon número 1, o patrono número 1, por sorte, porque eles mandaram o link para eu testar e eu testei aderindo. E, portanto, foi assim que eu tornei o patrono número 1. Mas ficaste? porque ficaste. E... Não. E o Salviano pôs isso no currículo, que eu já vi no currículo dele, está lá. É verdade. E está no meu LinkedIn também, que é portanto, exatamente. Já um patrono número um. No Sporting 160. Portanto, já serviu para alguma coisa este podcast. Exatamente. É enriquecer o currículo de alguém. Eu acho que não é enriquecer, mas pronto. Não, aliás, quando acabar esta sessão vou pôr o, vou abrir conta no IMDB, que é para, para ir a Hollywood um dia destes, contribuir também para o podcast lá do sítio. E teremos aqui todo o gosto em contribuir para o teu currículo e para todo esse leque de opções que passas a ter depois de colocares no, no IMDB. Daniel, boa noite. Bem-vindo. Olá. Vicenta, bem-vindo ao quarto aniversário do Sporting 160, tu que nos conheces bem, aos três, o que é que te faz ouvir o Sporting 160? É uma pergunta fácil. Somos três, no mesmo dia. Não, é só para dizer que eu hoje fui espreitar ao Twitter e vi lá uma hashtag engraçada que era, como é que era, onde vai um vão todos, então decidi aparecer aqui também. Isso é que é seguir a hashtag. Por acaso, há uma coisa que se calhar a maior parte não sabe, mas nós temos aqui a capa exclusiva da 1906, do próximo 1906. Eu vou partilhar com todos a próxima capa da 1906, está aqui, produzida aí pelo Daniel. Isto é o que eu penso deles. Isto é um exclusivo. Que pinta! Sporting 170, esta vai ser o número 5, não é? Nós vamos fazer o 4 ou 5, já nem sei. Números. Vamos quando? Um dia. Mas pronto, está feito. Fiquei triste com esta foto. Porque então, vocês viram estar em tronco nu. Era um palete, se fosse tronco nu, era um palete. E nós não queremos perder os poucos. Cheio de tatuagens. Para o público chamativo, deixem-me só fazer aqui uma ênfase à minha, ao meu género, mas para o público feminino era um chamativo eles estarem os dois tronco nu. Pois é. Não, ninguém quer ver uma barriga. Tenho que ir treinar, então. Mas lá se eu faço. Eu não queria, ninguém quer ver uma barriga de um gajo de 45 anos cheio da loteria. Não, isso não, acho que não faz sentido absolutamente nenhum. Mas pronto, eu não faço questão, isso é. Sim. Acredito que sim. E como tu, acho que 99% das pessoas. E o outro 1% não está no programa, o que faz questão. Eu passava logo a ex-peito patrono número 1. Olha, vocês não têm bebidas? Não têm bebidas? Dão um brinde a vocês por terem vindo cá. Obrigada. Afinal, obrigado. O Daniel. O João não está a beber, o Sérgio também não, apesar de estar na cozinha, mas está ali escondido, pode. Um brinde por estarem aqui presentes. Se quiserem dizer alguma coisa a mais antes de irem embora e saírem e darem lugar. Se tiver alguma coisa para dizer ao jogo de Famalicão. Força. Não, eu só quero deixar-vos, eu só vim aqui por um momento, quero dar-vos os parabéns e um obrigado do tamanho do mundo por nos mostrarem sportinguismo todas as semanas. Eu costumo dizer que, sendo de Braga, me senti sempre um bocado sozinho como sportinguista, porque na minha turma era eu o único sportinguista, quase sempre, os meus vizinhos igual, tinha que me defender sozinho, não tinha quem se pusesse ao meu lado para defender as nossas cores. E em 2018 eu decidi dar um bocadinho mais de atenção ao Twitter, embora já tivesse conta, mas era só mais para sacar umas cenas de design, que às vezes me pediam um tweet para poder sacar, então pronto, decidi ativar a conta mais. Não. Não percebi. O que é que disseste? É para ver as fotos do Bertone ou Bertone, lá como é que ele se chama, nunca viste? Então, não vais por aí. Nem sei se quero ver. Esquece, sou com qualidade e tu és designer, vais apreciar. E nesta era de futebol, que é basicamente uma indústria em que a emoção foi colocada de parte, eu encontrei os heróis do sportinguismo em vocês e em muitos outros que por lá andam, e que fazem também, alguns que fazem programa convosco, o grande Tigas, um grande abraço, o Sérgio, o Sherba, só malta fantástica, e eu não os posso nomear a todos, porque senão estava aqui a noite toda, mas Pá, o Twitter foi a minha salvação do Sportingismo. Olha, bendito. E era bendito. Só isso. Um brinde a vocês. Está aqui o meu chazinho. Obrigada, vai ser entornado à vossa. E aí de ir a Braga beber mais umas contigo, como já tivemos. Ai, muitas vezes. Falta-me ver o jogo. Falta-me ver um jogo com o Varela em que nós ganhamos. Vou deixar aqui uma parte. O único jogo que eu vi em Braga foi o jogo para a Taça da Liga, a final, e vi ganhamos com o Varela e com o João Castro atrás de mim, e só me apercebi que eram eles, já íamos para os penaltis. Exatamente. Não estávamos em troco, não éramos logo reconhecidos. Foi o que ganhámos ao Setúbal ou ao Porto? Ao Setúbal. Ao Setúbal, esse jogo. Exatamente. Então foi, eu acho que foi nesse dia que eu conheci pessoalmente o Castro. Sim. Foi o dia em que tu conheceste o Castro e depois foste embora e o Castro vem ter comigo e eu, quem era? E ela, o Daniel. Ei, não havia... E pronto, sim. E não sabia muito bem, acho que ainda não havia uma grande... também ainda não éramos assim tão próximos e depois... Não. Daniel, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Agora, sempre que o Varela for aos jogos fora, ele leva uma travessa da letria. Exato, é isso. Exato. Eu a letria e um convidado cada parceria, há de levar o leitão. Exatamente. Para esse convidado, que é nosso amigo e ele sabe quem é, pronto, eu prometi que tinha uma palavra de apreço para ele, portanto, vai para o caralho. Olha, entretanto, chegou mais uma pessoa que também conhece. Está bonito, está bonito, olha. Está com... Eu estou sempre assim às segundas-feiras. Sempre. Olha, antes de mais, para quem não conhecer, é o rei do Twitter. Antes de mais, hashtags do Twitter e da investigação profunda. É capaz de... Investigação forense no Twitter é com o Valinhas. Não há ninguém que faça investigação no Twitter que o grande Nuno Valinhas, que vai buscar os mais profundos tweets e textos, sabe-se lá onde, alguns... E listas, atenção que o Valinhas tem as melhores listas do Twitter. Atenção que as listas têm bandeiras agora. Agora pus bandeiras e ainda está mais fácil identificar. Está perfeito. Tem que fazer a update. Deixa-me só dizer aqui, o Ricardo está a dizer, e muito bem, que o Valinha já está em modo já amor, já está para a final da taça, já dá-lhe o papel. Olha, Valinha não está em modo já amor, está em modo Marquês Pombal já. É segunda-feira. Não, por acaso o chapéu foi de propósito, que foi a última vez que vos vi, Varela e Castro. Ao vivo, depois do jogo até, completamente ao acaso, e ao Zé também, que estava convosco. E, a sorte, pá, sim. Também foi por isso, completamente perdidos a seguir ao jogo, e apanhei-vos à saída, pá, abraçámos, ganhámos um festival completo, e o chapéu na altura ficava posto na cabeça, e foi também uma forma de ir buscar o último momento em que nós tivemos, pelo menos os três juntos. Com o Varela já estive em Lisboa, mais pelo menos duas vezes, mas com o Castro foi mesmo nessa altura, foi a última vez, pá, e, enfim, foi uma boa recordação essa final, esse dia todo. Foi e o que é que achas do Godinho? Quem? Qual deles? Ah, para os dois. Basta falar só para um. Epá, não, ainda ontem disse isto a alguém no Twitter, não... Bem, eu estou numa serenidade absoluta neste momento. Não, pá, não, nada me faz confusão. Vejo os 90 minutos, haja roubo, não haja roubo, está tudo bem. Eu só estou a tentar desfrutar 90 minutos, estou a festejar os golos, que já há muito tempo não sentia vontade em fazê-lo. E fiquei chateado, obviamente, pelo 3-2 ter sido anulado. Pá, mas não me consigo chatear, nem me consigo... Enfim, ficar demasiado extasiado com aquilo que estamos a fazer, nem demasiado triste com qualquer situação que aconteça. Está, portanto, estou em paz. A gente costuma mandar alguém para outro sítio, mas não é o Daniel. Mas ao menos estamos aqui todos... Claro, já mandou o Daniel. Mas ao menos estamos em primeiro lugar. Eu aproveitava e deixei de mandar alguém para outro sítio, aqui já é tarde para mim, eu estou aqui em modo infiltrado, estou a dormir na casa, isto é quase madrugada aqui. Só para dar os parabéns aos três, ao Tigas, ao Zé Duarte, que espero que um dia volte, até porque agora é que tinha piada aquele que a caixa tivesse para defender o indefensável. E dizer-vos que o vosso grande mérito é serem incontornáveis no espaço leonino. E isso é algo que vocês conquistaram a pulso e a muito custo. E eu sei algumas das histórias pelas quais vocês viveram. E todos os dias nos divertimos no Twitter com as teorias da conspiração que querem vender por lá e das agendas e essas coisas. E eu acho que o que vocês têm que fazer é continuar e seguir em frente. Tenho aqui a vossa gente, que é para dizer o clichê, que é para tinha que dizer uma frase de certo. E desejar-vos pelo menos mais 4 anos repletos de trabalho, sucesso e de sportinguismo. E também dizer que se ainda hoje continuo ligado ao clube de alguma maneira, é muito por vossa culpa. Porque se dependesse de mim em 2018, tinha ido à minha vida. Portanto, boa noite a todos, saudações leoninas para todos. Olha, vou beber a isso. E viva o Sporting 105. Viva o Sporting, Taliano. Não te esqueças, sexta-feira temos que gravar. E o João, agora o Fabiano tem um podcast que é o Vamos Falar de Fumo, de Fórmula 1, que é. Que quem quiser já sabe, pode seguir e que vale a pena, porque o Salviano foi por aí que nos começamos a conhecer, por aí, pelo Sporting. Temos duas paixões, eu acho que foi por aí que nos conhecemos na altura e começamos a partilhar. Depois, entretanto, já fazemos umas corridas de Fórmula 1 online aos domingos. Temos aí um conjunto de amigos que também fomos criando essa amizade. Tivemos muitos no Algarve, todos juntos, e o Salviano, que trabalha e vive na Hungria já há alguns anos, sempre que vem a Portugal, e desde que tenha ali mais, basta ter 2 ou 3 dias, é o suficiente, porque ele é de Aveiro, faz questão de vir sempre ter connosco para almoçar, é ele que vai vir almoçar. Nós já estivemos com ele, mas ele faz questão de vir ter connosco, entretanto chegou mais aqui uma pessoa, e o Salviano faz sempre questão de vir almoçar connosco, e são grandes conversas. E é sempre uma boa noite a todos. É sempre uma grande amizade. João, grande abraço. Tigazinho. E até à próxima. Obrigado. Olha, agora Tigazinho, exato. Às vezes é Tigazinho, às vezes o Tigazinho. Tigazinho. Mas outro convidado. Olha, o Sérgio, entretanto, também desapareceu. Ele estava na cozinha, é normal. Estava na cozinha, ficou sem rede. E aqui é outro convidado também. Homens da casa. Tigas, boa noite, bem-vindo, meu querido. É só mulheres. Poxa, incrível. Mariana, incrível. Ninguém liga nenhuma, já viste? É assim. Portanto, acho que caiu. Epá, eu estava aqui. Podes continuar, Mariana, podes falar com ela. Obrigado a Mariana e a toda a gente. Temos o Tigas em direto, que é a primeira vez, não é? Assim. Em direto. Sem ser como convidado, não é? Sim, sem ser como convidado, sim. Sem ser convidado, porque ele já foi convidado. Isto vai ser épico. Naquele programa que fez sobre as modalidades. Ah, sim, exatamente. Mas o Rui também. Neste formato em que tu fazes as modalidades, não, é a primeira vez. É a primeira vez, sim. Que é Ui, Jesus. Pagaram aqui a ligação para eu fazer ao resumo das modalidades em direto pelo Tiago Botelho. E vocês tragam-me a deixa. Não, eu não disse nada. Vou ver isso. Mas vocês nem me deixam falar um bocadinho, dar-vos os parabéns, ao menos. Desejar boa noite, desejar a todos, estes ilustres convidados todos que aqui estão. E dar-vos os parabéns pelos 4 anos de um excelente trabalho que vocês têm desenvolvido. E que espero que se prolongue por muito mais tempo, obviamente. Todas as segundas-feiras é um renovado sportinguismo. Eu sei que muitas vezes, se calhar, para vocês não é fácil estar aí a falar. Há dias que são mesmo muito maus. Ultimamente têm sido bons, felizmente. Mas para nós que estamos deste lado a ouvir, é sempre excelente. E é como eu digo, é um renovado sportinguismo de semana após semana que vocês nos dão. Portanto, eu, enquanto ouvinte, enquanto patrono, desde já agradeço. Desejo muitas felicidades para o futuro e que continuem. Obrigada, Tiago, e é para isso que cá estamos, e é por isso que cá estamos todas as semanas. Ainda antes de irmos rapidamente ao resumo das modalidades, agora sim, pela voz do Tiago Botelho, estava eu a perguntar há pouco, Nuno Valinhas, e tu não me respondeste, se estavas anestesiado por este Sporting. Se eu estava, desculpa. Anestesiado. Epá, não, eu estou a tentar desfrutar de 90 minutos de futebol, que há muito tempo que não conseguia fazer. Tenho desfrutado. Não ligo muito Se me perguntares quantos pontos é que temos, não sei. Sei que estamos em primeiro, mas não tento não ligar muito ao resto para me... só para desfrutar aqueles 90 minutos. Infelizmente tenho corrido bem e tenho tentado aproveitar ao máximo, que já há algum tempo tinha saudades de ver um jogo e de conseguir vibrar com o jogo. Já me levanto para ver os golos, que é uma coisa que tem sido diferente, e fico chateado quando não ganhamos, obviamente, mas pá, requer algum trabalho mental, abstrair-me de tudo o resto, para tentar desfrutar aqueles 90 minutos. Tem sido essa a tática, tem resultado bem. Mas é completamente egoísta, não estou a pensar em mais ninguém, mesmo só para meu usufruto. Claro, mas agora mantém. Está a dar sorte, mantém. Vejo os jogos em deferido, continuo a fazer a minha vidinha normal e pronto, é isso. Olha, por acaso, posso só dizer uma coisa? Eu ouvia-vos praticamente todas as terças, nunca em direto, quando era áudio. Eu até já vos disse isto, mas já foi há algum tempo. Eu sinto alguma dificuldade em acompanhar-vos só em áudio agora. Parece que estou a perder parte. É horrível, é horrível. Ouço muito menos do que ouvi antes. Porque eu sei que vocês estão aí desse lado e conheço-vos, portanto, ainda é mais complicado não vos ligar, não é? Não, eu ouvia-vos muito mais com áudio. Fazia outras coisas, estava a trabalhar, jogava PlayStation e ouvia-vos. Neste momento acompanho-vos muito menos, mas tento sempre fazê-lo. Mas tendencialmente faço em áudio, que é uma coisa um bocado esquisita. Habituei-me de tal forma a ouvir-vos que depois eu sei que estou a perder alguma coisa, especialmente quando estou convidados, enfim. Claro. É bom ver as expressões das pessoas e a forma como as pessoas estão a interagir. Mas continuo a ouvir muito mais vezes do que ver e ouvir. Claro. Aquelas coisas. Eu dizer-te que o vídeo depois continua também disponível no YouTube, se quiseres ir ver. Mas depois eu consigo pôr o Mixcloud a tocar sem precisar de estar na app. Enfim, depois há umas questões mais logísticas que são mais complicadas. Certo. Eu continuo a ouvir-vos, mas não vos vejo tanto. Pronto, é isso. Na boa. Quando tiveres saudades nossas, ligas ao YouTube e vejo-nos. E agora sim, vamos aqui ao resumo das modalidades pela primeira vez em direto neste Sporting 160, pela voz e pela cara do Tiago Portanto. Então vamos a isso, deixem-me só preparar aqui as coisas. Portanto, boa noite Mariana, boa noite João, boa noite Pedro, boa noite também a todos os ouvintes do Sporting 160. O handball disputou a quinta jornada do Grupo B da EHF European League. Recebemos o Nîmes de França e perdemos por 30-26. Um jogo onde ambas as equipas tinham baixas importantes. O Sporting começou melhor, aproveitou muito bem a passividade da defesa francesa para marcar que era aos 6, 7 ou 9 metros. Infelizmente foi só de pouca dura, pois a equipa rapidamente baixou os níveis de intensidade e o Nîmes começou a defender melhor e a explorar o contra-ataque e rapidamente passaram para a frente. Nunca demonstrámos os níveis defensivos que nos habituámos a ver e sofremos imenso com os remates aos 9 metros dos franceses. Ofensivamente, sobretudo na finalização, estivemos desastrosos, de tal forma que o Teodoro Paulo terminou o jogo com 35% de eficácia de defesa e as passes pareciam o melhor guarda-redes do mundo. Realizámos uma má exibição, com um destaque para os 10 golos do Franquis e para a boa entrada em jogo do Salvador. No fim de semana, fomos até o Acácio Rosa vencer o Bolonenses por 33-20 na 13ª jornada do Campeonato Nacional. Um jogo com duas partes distintas, uma primeira a gerir o esforço, depois terça jogávamos novamente frente ao Nîmes, e uma segunda muito forte, sobretudo defensivamente. Aliás, 6 golos sofridos contra os 14 da primeira parte, testam isso mesmo. 5 golos para Tiago Rocha, 4 para o Valdés, para o Francisco Tavares, para o Salvador e para o Bingo, e um destaque para o regresso de Skok para os últimos 10 minutos do jogo. O basquetebol viu o jogo frente ao Futebol Clube Porto adiado por causa de Covid na equipa do Futebol Clube Porto. O futebol feminino continua a pausa para as seleções nacionais. O futsal feminino jogou duas vezes. Recebemos no João Rocha o Arneiros e perdemos por 3-1 e depois fomos até ao Mídia-Marca de perder por 6-2 com o Benfica. O Sporting marcou primeiro neste jogo, logo à passagem dos 10 minutos, mas pouco depois o Benfica marcou e rapidamente dá a volta após 3-1. O Benfica teve sempre a iniciativa de jogo, exceto durante cerca de mais ou menos 10 minutos da segunda parte, onde conseguimos equilibrar, mas nunca nos conseguimos aproximar no resultado. Os nossos golos foram marcados pela Inês Gonçalves e pela Carolina Pedreira. O futsal masculino jogou duas vezes. Primeiro fomos até Portimão vencer por 6-0, com um bicho de Cavinato, golos de João Matos, Tomás Passó, Eric e Merlin. E no fim de semana recebemos o João Rocha ao Bolonense e vencemos por 8-1, com bis de Eric, gols de Merlin, Tomás Passó, Tainan Cavinato e 2 autogolos. Foram 2 goleadas, 2 exibições consistentes, sobretudo a de Portimão, do Belenenses mais na segunda parte só, e que ainda deram espaço para dar minutos a Bernardo Passó, Ziki e até ao Diogo Santos. O Boca e Feminino recebeu o Campo de Ourique no João Rocha para a 10ª jornada, vencemos por 4-0. Com esta vitória, as Leões garantiram a vitória na primeira fase da Zona Sul, portanto, em primeiro lugar. O caco foi ao João Rocha sempre muito fechadinho, com o autocarro estacionado, parecia aquelas equipas do Mourinho. O Sporting tentava jogar por fora, por dentro, com remates de longe, etc., mas sentiu sempre muitas dificuldades para finalizar. Para além da boa exibição da guarda-redes do caco, a destacar também a belíssima exibição dos potes da baliza, que evitaram vários gols do Sporting. Os gols foram pela Rita Lopes, Margarida Florencio e um bis da Ana Catarina Ferreira. O hóquei masculino foi até Tomar a meio da semana disputar a 12ª jornada, venceu por 4-1. Uma belíssima vitória num campo difícil. O Sporting marcou primeiro com o Souto a fazer provavelmente um dos melhores gols do campeonato e depois fechou-se bem e deu iniciativa a Tomar, tentando aproveitar as transições para ampliar a vantagem. Segunda parte, vimos um Sporting muito coeso, a fazer o jogo que gosta, defendendo bem e atacando muito a preceito, tentando sempre nunca perder bolas no ataque que permitissem os rápidos contra-ataques de Tomar. Boas exibições de Platéria e do Super Romero, que fez um hat-trick. O outro gol, como eu já disse, foi do João Souto. No fim de semana, empatámos a 3 bolas com o Sanjuanense, num jogo muito equilibrado, em São João da Madeira, que teve fase de parada e resposta com ambas as equipas a tentarem aproveitar o contra-ataque. Começámos a ganhar, mas vamos para o intervalo a perder. Segunda parte, tomamos a iniciativa de jogo e empurramos a Sanjuanense mais para a próxima da área e assumimos o jogo de tal forma que conseguimos fazer a reviravolta. A partir daí, a equipa de São João Madeira começa a reagir, consegue empatar a 6 minutos do fim. Destaque deste jogo para João Souto e para a ineficácia das bolas paradas. Este jogo ditou o fim da primeira volta, na qual somos líderes do campeonato sem qualquer derrota, mas somos a pior equipa da Liga a aproveitar livres e penalidades com apenas 22,2% de eficácia. Algo a trabalhar e muito para a segunda volta, porque pode estar aqui a chave para sermos campeões. No voleibol feminino, 2 jogos, a meio da semana, na terça-feira, frente ao Boa Vista, no João Rocha, ganhámos por 3-0, por 29-27, 25-16 e 25-15. Segunda vitória sobre o Boa Vista em 3 no espaço de 3 dias, com Bruninha e Brusa novamente ausentes, Amanda Cavalcante, Ivia Rodrigues, Bárbara Pereira, Cristiana, Daniana e Aline Timo foram os titulares, e tal como a semana passada, muitos minutos para as meninas utilizadas. Primeiro set com muitos erros e bastante equilibrado, o Boa Vista chegou a estar a ganhar por 17-12 e 24-22. No segundo e terceiro set, já com a Ana Couto no comando e com a Matilde Saraiva bastante sólida, vencemos com tranquilidade. No fim de semana, recebemos o Castelo da Maia também no João Rocha, vencemos por 3-0, 25-13, 25-16 e 25-11. Foi um Sporting demasiado forte para um Castelo da Maia demasiado jovem. Começámos muito forte em todos os aspectos do jogo e, mais uma vez, Cristiana, Daniana, Matilde, Bárbara, Amanda e Bia tiveram muitos minutos. O voleibol masculino disputou apenas um jogo, foi até Viana do Castelo vencer o Vôlei Clube Viana por 3-0, com os parciais de 23-25, 15-25 e 15-25. No primeiro set, muito equilibrado, com o Viana a conseguir estar na frente grande parte do set, fruto das boas prestações de Miguel Cunha e do central Edson Valência. O Sporting cometeu muitos erros e não conseguia parar o centro da rede do adversário. No segundo e terceiro set, o Sporting conseguiu acertar com o serviço e isso facilitou tudo o resto, quer o bloco, quer a defesa, quer o side-out. Uma vitória por 3-0 frente a uma das boas equipas da Liga, estava em quarto lugar antes destas jornadas frente ao Sporting, Benfica e Espinho. E os destaques vão para o PV com 15 pontos, o Bob com 12, o Renan com 9. E do outro lado, o central Edson Valência, o melhor marcador do campeonato, foi a grande figura do jogo com 21 pontos. É tudo por agora. Saudações leoninas a todos. Digas alto. Digas alto, mas ficas aí agora. Sim. Agora espera aí que nós vamos atingir o limite. Acho que isto não dá mais. Portanto, a plataforma está 10. Acho que não dá mais. Não dá mais. 5 minutos de 9, bem cronometrados. Agora espera lá. Digas. Força. Agora, Mariana, adicionei mais 3. Portanto, está o Serva, o Abel. O Abel tem os filhos. E está também o amigo Pedro Giado. Oh Pedro, deixa-me dizer que isto está certo. Estamos 10 porque foi expulso mal o Pedro Gonçalves. Eu gostava só de dizer uma coisa. As pessoas se calhar não sabem, mas eu, vocês três, nunca passei muito tempo convosco. O Varela já foi 2 vezes à minha empresa e nunca nos conseguimos encontrar. É verdade, é verdade. O Castro conheci-o ao intervalo do Sporting Arsenal, porque eu tirei uma fotografia, pus no Twitter, a gente já se falava mais ou menos no Twitter, e ele viu que estávamos na mesma bancada, e eu fui com ele. E a Mariana encontrei uma vez no pavilhão João Rocha, já estava ela sentada. Foi de fugida, foi muito... Foi de fugida. É verdade, é verdade. É verdade. O Xerba, também já fomos colegas de empresa, mas também nessa altura não nos conhecíamos. E lá está, o Xerba só bebe tinto, mas daqui... É um tinto especial, ainda por cima, é um tinto especial. Também ao Abel e ao Pedro Geado, ouvindo o Adriana. Sporting 160, uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ó Xerba, acho que o microfone não está a dar, ora fala. Não está. Ah, está para baixo, está, é baixo. Tens que berrar, tens que... Tens que beber mais. Imagina, olha, imagina como no sábado, quando insultaste o Godinho, é assim que tens que falar, mais ou menos assim. Exatamente. Vamos ouvir. Exatamente. Podes tentar. É que estás mesmo muito ao fundo. Ora bem, Mariana. Bem, estava eu a dar as boas-vindas e já não sei quem é que entrou primeiro ou quem é que entrou. O Abel e o Gerda, depois o Giada é que era já do grupo. Vou começar aqui pelas crianças que estão à vista de todos. Abel, boa noite. Um ouvinte assim para ser bem-vindo e muito obrigada por teres aceitado o convite por estar aqui esta noite. Obrigado, obrigado. É para um prazer. Estar convosco, sabem, estou sempre aqui. Epá, são 4 anos, estão de parabéns. Do fundo do coração, acho que vocês sabem o quanto simbolizam para a maior parte dos esportistas. É um bocadinho mais do que um podcast, dizer que isto é um bocadinho mais. Portanto, o Pedro, aqui em casa, já todos conhecem o Pedro, a Mariana, o João, todos veem as vossas aventuras e desventuras. Pá, disse aqui umas coisinhas, então depois podemos esquecer, porque aqui com as crianças está quietinho. Há uns 4 anos era sozinho, hoje já tenho a companhia do Miguel, que às vezes me vai dizendo. Eu gostava também de dizer aqui uma palavra ao Zé, que começou, e tenho também aqui a referir que foi sempre uma pessoa importante. A minha filha está impressionada com o Tigas. Tigas, grande abraço, acho que és uma excelente aquisição para o programa. Gostaria de elogiar, obviamente, o João por tudo o que ele dá, o Pedro pela paixão, a Mariana pela ternura. E também gostava de dizer uma coisa, é o chat, que é onde costumo ser bastante assíduo. Há muitos ali que já os conhecemos, parece que nos conhecemos semanalmente e eu gostava muito, muito de agradecer a todas a companhia, muitos que fazem semanalmente. Pelo menos à segunda-feira, cá em casa, já sabem, 9h30. Ninguém me chateia, já sabem, estão no meu programa. É a única coisinha que eu peço. Segunda-feira, às 9h30, deixem estar no meu spot. Não é, Miguel? Yeah. Tens alguma coisa a dizer? Muitos parabéns, se calhar. Parabéns. Ok. E pronto. Yeah. Obrigada aos dois. Obrigada, Abel. Muito obrigada. Obrigado. Oh, deixa-me dizer ao Mariana, com o Abel, equipa a família toda, a Sporting 160, toda. É, e, portanto... Um grande abraço para o Abel e por esta paixão que tem pelo programa. E quase é uma religião à segunda-feira para ele. E é um grande amigo e pronto. Abel, um grande abraço. Obrigado. Para ti e para a tua família. Obrigado. Para os pequeninos que ficam o máximo com a camisola do Sporting 100%. Olha, e o Abel disse uma coisa que é importante. Um dia, quando isto passar e quando este ano acabar e esta pandemia for à vida, porque como toda a gente sabe, um dos objetivos do Sporting 160 em termos de Patreon era fazer programas ao vivo, e estes programas vão acontecer mais cedo ou mais tarde, o local que estava marcado, já dissemos isso várias vezes, e inicialmente era só Porto e Lisboa, em princípio iremos fazer Porto e Lisboa e quem sabe Algarve, que era isso que queríamos fazer, esses 3 programas, e porque há muita gente que está aqui no chat e que já nos seguia no famoso Mixel, onde faziam os comentários em direto, e há aqui muita gente que já tem pedido para um dia nos encontrarmos todos, e isso há de acontecer, assim o António Costa nos deixa um dia destes, e vamos nos encontrar todos, nem que seja num jogo de Sporting, ou no Marquês a fechar, ou nos Aliados, ou até em Braga, em qualquer sítio, um dia desses, porque acaba por ser, mais do que os números, porque os números são, nós gostamos de vez em quando falar deles, não é mentira, obviamente, enche-nos um bocadinho o ego, de vez em quando falar nos números, mas mais que os números é a qualidade da família e o conceito de família, que já foi falado aqui várias vezes, que é absolutamente fundamental. E é para isso que cá estamos todas as semanas. Pedro Geada, bem-vindo uma vez mais a este Sporting 160, em noite de aniversário. Geada, estás com o microfone, talvez em mute, não? Provavelmente, agora não. Agora ver. Ainda não. Não te ouço. Não te ouvimos. Provavelmente tu ouves-nos, nós é que não te ouvimos. Estava a beber chá, não se ouve, claro. Claro, vem para aqui com os chazinhos e essas coisas. Serva, podes dizer qualquer coisa, nós vamos te ouvir. Manda vir. Mas eu só lá. Alto, pronto. Eu preciso dizer que ia passar a palavra ao Serva para ter aparecido. Pronto, fala lá, cara. Ninguém tinha desligado. Não, estava aqui, estava com o microfone para, para os fãs. Pergunta? Pergunta e não só. Primeiro de tudo, boa noite. Dar os parabéns, que é o que é importante. Parabéns à Mariana. Parabéns ao Pedro, parabéns ao João, parabéns também ao Zé, não está cá, mas também de quem já acompanhava o podcast, já conhecia, portanto, o Zé e que fazia, e é sempre importante termos contraponto de opiniões, e portanto acho que é um projeto que começou, foi fazendo o seu caminho e está aí, cheio de força, com áudio, com vídeo. E é importante as pessoas também terem estes momentos de, como o Abel estava a dizer, ter aquele momentinho às vezes, às 9h30 da noite de segunda-feira, uns conseguem ouvir às 9h30, outros não, mas ter aquele bocadinho de, pá, com calma, ouvirmos, então, mas deixa lá ver o que é que a malta gosta, o que é que está a pensar, o que é que não está a pensar, umas vezes de acordo, outras vezes sem estar de acordo. Basicamente é isto. Que eu queria dizer e agradecer desde já o vosso simpático convite. Obrigada a nós por teres aceitado. Pedro, acho que o João Castro tinha a fazer uma pergunta e eu interrompi. Não, eu ia perguntar ao Pedro Geada se realmente está a beber chazinho ou se está a beber. Bom, sendo assim, conforme prometido, está aqui. Mentira. Não, ele não pode beber álcool, senão depois, como é que ele vai? Se ele beber álcool, como é que ele depois vai botar pela luna? É garrafa do sogro. Ele agora também é podcaster, calma lá. O que interessa é cumprir os objetivos, como eu sempre digo, e aqui ter a decência suficiente de efetivamente comemorar as coisas com. A bebida adequada. Claro. Eu vou ver que é a única vez que estou a beber álcool com a geada. Muito bem. Aproveita, Nuno, aproveita. Paulinha, se fosse ao jantar, já tinhas visto há mais tempo. Já temos mais 4 pessoas para colocar. Significa que pelo menos alguém vai ter que começar a sair, porque isto só dá para 10. Exatamente. E portanto. Eu vou dizer adeus. Eu estou a trabalhar, não parece, mas eu estou a trabalhar. Eu sei que estás no Sporting 77. Ainda preciso do Tigas aqui para ler uns versos que a Ana aqui do chat mandou, uns versos fantásticos, e portanto aqui é um bocado o Tigas. Tigas, não vais embora, ficas até ao fim. Não, prefiro que seja o Tigas a dizer com aquela voz. Deixa-me só dizer aqui duas coisas, Varela, muito rápido antes de tu fazeres aqui. Nós temos aqui, nós vamos sortear depois, porque isto agora vai ser complicado, vamos sortear 2 t-shirts do Sporting 160, uma para quem está no chat, espera aí, uma para quem está no chat e outra para os patronos, vamos sortear agora. Mal acabo, eu e o Pedro vamos ter que ter essa tarefa difícil, não sei qual vai ser o critério, mas olha... Depois vamos ver qual é. Arranjem qualquer forma, não sei qual é o critério. Eu quando vi o tweet a dizer vamos oferecer um sorteio em direto, e eu a pensar como é que nós vamos anotar? O primeiro gajo a dizer quem é que o Alan Ruiz vai marcar o golo, e um dia depois tinha um Excel para ir com 400 entradas. Pois foi. A meter aquilo no Excel, eu sou mesmo estúpido, meu. Já tinha pouca coisa para fazer, vou agora marcar os golos e o Alan Ruiz vai marcar. Agora fora de sorteio, antes de dar as boas-vindas ao Bruno Jacinto, tenho o Sherba à espera há tanto tempo. Sherba, boa noite, meu querido, bem-vindo. Tudo bem? Já me conseguem ouvir ou não? Muito baixo mesmo, não sei, não te conseguimos pôr mais alto, eu aqui não consigo controlar. Pá, não sei também o que é que se passa. Tens que falar alto, mas pronto, ouvimos. Olha, e está para o direct. Consegues-me ouvir bem, certo? A mim. Pronto, então, fazer-te aqui a pergunta da praxe, tu que também fizeste parte. Mas eu vou pôr o microfone do Sherba mais alto. Ora fala lá, Sherba. Ora fala lá, Sherba. Está melhor, mas não consigo pôr mais alto. Pronto. Ainda não está. São coisas que acontecem num programa em direto. Estava eu a perguntar ao Xerba, que fez parte também deste Sporting 160 durante algumas, muitas quintas-feiras, 4 anos de um programa que faz parte deste universo do Sporting. Pá, antes de mais, parabéns. 4 anos já é um tempinho considerável. E a verdade é que para fazer uma coisa destas acabamos, eu falo por experiência própria, acabamos por ter que retirar tempo a várias outras coisas. Pá, portanto, parabéns por essa forma de estar e por não desistirem, por mais que por vezes aquelas vozes de reação possam dar mais vontade de carregar no mute do que de continuar a falar, mas fazem muito bem em continuar. Pá, da minha parte, foi aquelas quintas-feiras, foram quintas-feiras ótimas, em que se falou livremente do Sporting, como eu acho que deve ser sempre. E pá, claro que fica sempre um bocadinho a mágoa pela forma como se terminou o programa à quinta-feira. Se calhar vou aproveitar para contar o que é que aconteceu. Conta. Né? O Varela já está a rir, porque pá, a culpa foi dele, não é? Portanto, pá, acaba por ser um bocadinho triste quando uma pessoa está envolvida num projeto e diz assim: epá, ó Xerba, pá, eu agora há aí um canal de streaming que às quintas-feiras à noite dá corridas de tuk-tuks em direto da Índia, meu. Pá, eu tenho que seguir aquilo. Vamos ter que acabar o programa à quinta-feira porque eu, epá, depois tenho que fazer estatísticas daqueles gajos do tuk-tuk e o que... Pá, eu disse, pá, claro que eu percebo, não é? Claro que eu entendo a emoção que deve ser, pá, não podes perder de todo. Mas claro, pois, uma pessoa fica sempre um bocadinho magoada por ser trocada por corridas de tuk-tuk com campeões indianos em fralda, mas, epá, não... Pronto, é o quê? É o quê? Pronto. E pronto, está revelado. Acabou o programa. É nas quintas-feiras, o que é verdade. Agora quem foi campeão, Varela, este ano? É, foi o Rashid Mahá. E foi aos canais de para ver essas coisas que nós, infelizmente, consegui comprar no AliExpress, uma linha de por 10 euros durante meio ano, que é mais barato do que assinar o recorde. Pedro, tens como justificar este argumento do Xerba? A verdade é que o programa do Xerba era dos programas que me dava muito prazer fazer, porque eu entrava para o lado do moderador. Não tanto que mais voltas os tuk-tuks, não é? Mas era um programa muito interessante por causa da... A partir de uma certa altura abordou-se mais a temática e começaram-se aquilo que há bocado falamos, aquele programa de crianças, aquele programa dos mais velhos, mulheres, seja aquilo que fosse, mas a verdade é que acabou porque eu fazia à segunda e às quintas, o que estupidamente na altura pensava que era mau, e hoje em dia gravo 5 e na altura só gravava 2, portanto, o que mostra que foi uma estupidez todo também ter acabado, porque se calhar tinha só esses 2 e escusava de continuar a gravar mais. Mas era um programa que nós já falamos em regressar, em fazer programas, se calhar, esporadicamente temáticos, e o Xerba sabe disso. Mas depois também apareceram outros projetos, apareceu em 1906, quase que matamos o Daniel, a fazer essa revista, e portanto, quem sabe um dia vamos regressar com o programa do Xerba, porque a verdade é que havia muita gente que ouvia e que gostava do que o Xerba dizia, isso era um facto, ainda agora estão aqui a recordar isso no chat, e vamos ver se calhar vamos pôr isso de pé. Entretanto, o Castro abandona, está com medo que sobre para ele, porque às quintas não fazia nada, não é? Ele dá o nome do programa, recebe o dinheiro das avessas, mas era eu e o Xerba que trabalhávamos à quinta, claro, e ele a tocar viola. Eu não quero ser de intrigas, mas o Castro basou quando tu disseste que vamos pôr isso de pé. O Castro já não mete de pé. O Castro fugiu. Fugiu. Olha, caiu. O Castro caiu. Era um clássico. João Castro voltará. O Castro já caiu pelo menos 2 vezes. Não, ele desapareceu, ele pôs só o avatar. está o Bruno. Agora entrou o Bruno, Bruno. E ainda temos mais, Mariana. Daqui um bocado vou ter que começar a passar mais gente. Ainda temos, portas, ainda temos mais um, dois, três. Olha, antes de dar as boas-vindas aqui ao Bruno e depois desta sessão de raiz ao Sporting 160, obrigada a todos vocês por terem aceitado o nosso convite. Foi só Bruno. Para a Mariana agradeceu a aproveitar e. Por acaso hoje ainda não me vi, olha, vou ver mais rápido. Bruno, bem-vindo uma vez mais, uma boa noite para ti e obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigado, Mariana. Antes de mais dar aqui uma palavrinha ao José, até para começar, que foi eu, o José e o Varela, já os conheço há uns 10, 11 anos, se calhar, aqui já há bastante tempo mesmo. Também aqui a Mariana conheço há menos tempo, também por causa da revista, ao Castro, aqui do Luciano Vicente. E a pedido de muitas famílias também gostava de mandar o geada para o caralho. É verdade. Muita gente pediu isso. Muita gente pediu, é verdade. Aliás, há uma corrente, um WhatsApp, agradeço, é isso. De qualquer forma, isto é, falando aqui um pouco do Luciano Vicente, é um projeto antigo, que eu acompanhei desde a primeira hora, especialmente aí por causa de quem já conhecia. Acho que faz falta a vossa boa disposição em parte e, por outro lado, as vossas opiniões, por muito que a falta do Zé torne isto às vezes um bocadinho muito para o mesmo sentido. E já vos ouvi ser acusados de serem anti-Bruno, já vos ouvi ser acusados de serem anti-Varandas, por isso é continuar. Continuem a pensar da mesma forma, continuem a fazer os programas. Quando for possível, vai-se ouvindo e vamos falando bastante entre nós, por muitos anos, e no Marquês um dia destes. Ora, então, está. Nos aliados, Bruno. Também, eu sou 100% a favor de se fazer programas no estrangeiro. É, exatamente. Eu também. Concordamos em tudo. E o Daniel também concorda com isso. O Sporting é um clube internacional, pá. Por isso, portanto, não há problema. Deixa-me só ao Pedro. Eu vou pedir aqui ao Tigas para ler uns versos, que foi a Ana que estava aqui no chat, que fez aqui uns versos para nós. Uma de poesia. Não, pá, mas tens que... Vais ouvir e vais adorar. Mas Pedro Varela, não te esqueças disso. Sim. Ainda tens um texto para ler hoje. No final. É para terminar, assim, uma coisa. Como foi o que me fez parte do primeiro Sport 160, vou deixar para o final o texto do Vé, que vou ler em direto. Eu ia ler, mas depois da atuação do Tigas, posso dizer que mais vale o Tigas ler, porque tem uma colocação de voz fantástica e, como tal, Tigas, se estiveres preparado, podes ler. Agradecer à Ana, obviamente. Aqui o WhatsApp. Exatamente. Nós enviamos aqui através da nossa plataforma super sofisticada, que chama-se WhatsApp 160. É por causa dos espiões, pá. Sim. Exato. Super segurança. Vamos lá ver como é que isto vai ser. Quatro aninhos, Sporting 160. Parabéns, e mais não sei o que vos diga. Que isto de pouco tempo, muito dizer, só se tiver o dom do Tiga. A Mariana a moderar, bem disposta e brincalhona, tarefa ingrata a de todos avisar que a sessão já vai longa. Castro, analista técnico-tático e expert do scouting. Sereno, respeitável, que toda a gente leva a sério. Mesmo quando a malhar na comunicação social, aparece no ecrã com o boneco do Nalting. Varela, retrato perfeito do adepto de bancada, que aos jogos vai e em todos faz a mesma figura. Sobre qualquer tema, começa calmo e sereno, mas depressa embala e perde a compostura. Equipa grande aqui esta montada. Aqui está montada, peço desculpa. Todas as semanas a entreter e a dissertar, deixando todos os ouvintes, espectadores, por todas as segundas-feiras, a ansiar. Sporting 160, 2022. Não vos desejo sorte nenhuma. Passa isto a Sporting 160 2021 e terão muitos apoiantes e mais uma. Ora, aí está. É o Castro 2021 ou o Castro? O meu já passou, era 2020, já foi, já não tenho direito a nada, portanto só se for o Castro no nosso lado. Hoje não vou dizer nunca que a sessão vai longa, só deixar aqui a nota. Ainda tenho mais três pessoas e olha que duas delas eu sei que falam muito e portanto preparem-se que vamos sair daqui para aí à meia-noite. Boa noite. E a coisa não vai ser fácil. Bem, então, se não se importam, eu saí agora, não? Sim, porque o Tigas. Tem que virar para trás e trabalhar um bocadinho. Está bem, Tigas. Nós deixamos de sair. Eu também já saí. Sim, Daniel, obrigado pela vossa presença. Obrigado por todos. Prazer. Obrigado. Um grande abraço a todos. Um grande abraço e obrigado por terem vindo. Ora bem, vamos juntar aqui, Pedro. Quem é que se vai juntar? Peraí, primeiro eles têm que sair, que é para agora poder entrar, porque eles estavam a tentar entrar. Peraí, que eu agora, entretanto, não vou mandar. É porque isto é um T2, não é? Isto é um T2. Ah, não, T3, desculpem, isto é um T3. E eu, tu e a Mariana, isto é um T3 e. Verdade. E a casa apresentada para tanta gente. Eu ia perguntar ao Sherba qual era o vinho que ele estava a ver, aquilo pareceu com um bom aspecto. É o vinho do dele. É o vinho dele, claro, obviamente. Não, mas claro, vocês não perceberam a deixa. O vinho que eu estou a beber é fácil de explicar qual é. Não beba as coisas rasca, bebe o tinto da tasca. Está a ver, Mariana? Isto é que foi um gancho. Espero que tenha disponível já. O placement paga-se. Ele pagou, é isso. Ele pagou. Eu estou a ver aqui no PayPal os movimentos financeiros e não está casado. Mas olha, isto supostamente devia estar a correr em rodapé a publicidade e não está, meu. É o Varela. Como é que era a frase? Não bebam. Não bebam vinho rasca. Não bebas vinho rasca, bebe o tinto da tasca. Se isso não tem hashtag, não pega. Bebe o tinto da tasca. Aí está ele. Depois de troll e tudo. Já agora diz que também dá a mesma frase de troll. Convidado. Grande João Calha. Já está cheio outra vez. Já está cheio outra vez o Tasco. Boa noite ao João e boa noite ao Manel. Bem-vindos a este aniversário. Estão trazendo um convidado espetacular ali atrás. O Chuck Norris. O Chuck Norris, meu. Pode, pode. Epá, agora o último convidado está a tentar entrar e não vai conseguir entrar. Eu vou ter que pedir a alguém que vai ter que sair. Ou sai o Balinhas que vai para o Jamor, porque ele tem que ir guardar o lugar. Balinhas, obrigado. Obrigada, meu querido. Um abraço. Não desista, está bem? Continuem por nós. Não. Abraço, Balinhas. Tchau. Um abraço, obrigado. Tchau. E agora falta este último convidado que irá. Há de entrar. Continua. Dar aqui as boas-vindas ao João Calha, que tem aqui o Chuck Norris connosco neste aniversário do Sporting 160. Boa noite, João. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Boa noite. Boa noite a todos. É um grande prazer da minha parte receber este convite que o Castro me enviou. Um orgulho pertencer a esta noite dos 4 anos. A vantagem para mim deste Sporting 160 é não conheço ninguém pessoalmente. É verdade. E parece que conheço toda a gente. É lindo. É incrível. Há aqui gente que fala com o Castro há mais tempo, há alguns tempos, não, também não é assim há tanto tempo. Mas só de vos ouvir às segundas-feiras, parece que somos amigos há uns anos. É incrível. E queria vos dar os parabéns e espero que venham mais 4, com toda a colaboração do que precisarem. E que o Sporting nos ajude a ter segundas como sempre temos tido. Calminhas, tranquilas. Em primeiro. Para rir. Em primeiro, para rir. Ser malabados ou não, isso já sabemos que estamos à espera, não é? Isso não é hipótese. Claro, isso não há volta a dar. Deixa-me só dizer aqui, para quem não está a ver o nome, não está associado, é o João Calha. Exatamente. O João Calha é o Joker no Twitter. Tem feito retrospectivas de jogos do Sporting, de momentos épicos do Sporting, com vídeos fantásticos. Tem feito um trabalho fantástico. Também tem feito com a hashtag do Baú Sporting 160. E ele, com a ajuda do Gustavo e do Cantinho, tem feito ali um grande trabalho. E deixa-me dizer que ali atrás, aquela personagem é o Chuck Norris. É um grupo que há do Sporting. Ali a malta da Portela, acho eu. Acho que não estou a dizer mal. Ao Portela Olivais, tem lá o meu primo, o grande Tiago, também está aqui no chat. Já foi connosco às aves, não é? Foi com ele que fomos às aves. Já foi connosco às aves, exatamente. Exato. Ele e a filha. Ele e a filha, exatamente. O primeiro jogo fora de casa. É verdade. Da Madalena fora de casa, que exatamente. Teve aquela expressão fantástica, tipo, que estádio tão pequenino, claro, só vai Alvalade, não é? Vai das aves. Ficou estupefacta com o estádio, e ser descoberto também, um bocado estranho para ela, e dizer que é um grupo fantástico o Chuck Norris, e que já fui convidado para ir ver um grande jogo ao vivo com eles, porcaria deste bicho que apareceu-nos aqui, e quando voltar a ser possível, olha, vamos todos beber uns canecos com a malta do Chuck Norris, são todos e portanto, um grande abraço para eles, e para todos que estejam... dentro do grupo do Chuck Norris e aqui em especial para o João por ter aceitado o nosso convite e estar aqui. Ele que é um doente do Sporting como nós, podem acreditar, e que tem feito todos os dias aquele trabalho fantástico dos vídeos. Portanto, quem não consultar e quem não seguir o Joker, olha, aproveitar e seguir, porque aqueles momentos e aqueles vídeos, os golos do Skoviak, do Cadete, do Manuel Fernandes, Jordão, pá, toda essa retrospectiva que ele está a fazer é brutal, deve-lhe dar um trabalho imenso. Posso só dizer uma coisinha rápida? Eu acho que há uma coisa que o dia de hoje, em 1993, que explica um bocado o Sporting. foi neste dia que o excelentíssimo senhor Sousa Sintra despediu o Bobby Robson. Acho que é verdade. Há muita coisa é verdade. É verdade. Dia infeliz, é verdade. No avião. Aliás, não tínhamos mandado o Godinho e podemos mandar também o Godinho, não há problema nenhum. Dá para os dois. A verdade é que nós tínhamos aqui uma lista infindável para mandar para o caralho, mas se vamos começar por aí, deixa-me só abrir a lista dos gajos que estão bloqueados e mudos. Se vamos começar por aí, este programa só acaba às 4 da manhã. Não há problema nenhum, porque isto mesmo agora, mesmo assim, dá para estar aqui 4 horas. Né? Podemos estar aqui, não é como ao Mixel, antigamente só tínhamos 3 horas. Que éramos pobres, agora não, caraca, isto agora à vença. O João, desde que começou a vender polos e suetes e cuecas, aquilo agora, então desde que começou a fazer fio dental, aquilo está-se a vender, que até mete a pressão. Vocês não imaginam para a China. Os convidados, entretanto, se calhar podemos. Também tem muita importância. As pessoas da casa cheia, fica difícil dividir aqui a atenção entre todos. Manuel Reis, boa noite, bem-vindo a mais um Sporting City. Mariana Ferreira, sim, olá, como estás? Tudo bem? Eu já não vos vejo. Há muito. Para aí desde fevereiro. A mim, pelo menos, sim. Para aí, sim. O Rui também. O Bruno já não vejo há não sei quanto tempo. O resto, olá pessoal. Acho que já nos cruzámos. Já nos devemos ter cruzado por aí, se não cruzámos pelo Twitter. Pronto. Estou com imensas saudades vossas. Estou com imensas saudades de ir ao pavilhão, de ir ao estádio, de ir ao pavilhão. Da forma como o Sporting está a jogar agora, sim, tenho saudades de ir ao estádio. Depende, vai variando, como bem sabemos. Estou com imensas saudades de muita outra malta que não está aqui. De ver atletas a jogar à minha frente, do Ruesga, pá, tenho saudades do Ruesga. Especialmente do Ruesga, porque ele é de facto boa gente. Tenho muitas saudades. Eu disse que isto ia estar resolvido em junho, não sabia que era junho do próximo ano. Próximo ano, provavelmente. Sim, provavelmente, com sorte, mas não acreditem muito nisso. Nós, as dúvidas, já compramos uma caixinha de vacinas, que é para ver se conseguimos ir festejar em maio, se nós conseguimos. Sim, sim, sim. É da avença, não é? É gratuita, a vacina é gratuita. É dos Conectes, que é tipo, vocês estão ligados ao Varandas, o Varandas está ligado à força... O exército está certo. Não, porque se for a contar com o Varandas, ainda leve uma Zé da Brucelosa, caralho. Deixa te lá disso, tens uma Zé maluca. Sim. Comprar no AliExpress. Tenho saudades e mal posso esperar pelo próximo momento em que consigamos ver o Sporting a jogar ao vivo. Estou farto. Disto. Eu este ano instalei uma árvore, não sei se dá para ver com este retângulo, não. Espera aí, que eu ponho o retângulo maior. Eu tenho uma árvore de Natal no quarto este ano. Eu pus uma árvore de Natal no quarto este ano. Essas luzes vermelhas, Manuel Reis. Vieram com as luzes que comprei, ok? Pegas no martelo e partes uma a uma, que são do outro. Única iconografia clubística que tenho no quarto, sem ser do Sporting, e está aqui, estão ali os livros do Sporting. Obviamente ao pé de um dos autores do Benfica ali. Não. É do Leeds United, muito bem, Manuel. Ali onde está escrito, ali onde está o feito de Sporting, pronto, está apoiado num dos escritores mais depressivos de sempre, que é o David Foster Wallace. Portanto, faz sentido. Não és tu. Todo sentido. O problema és tu, já percebemos. Não, é o Foster. Varela, já viste que o Manuel Reis gosta tanto de Sporting 700 e somos tão antigos a fazer podcast que é ele verdade, tem ainda o Sporting 700 em cassetes. Estás a ver ali as cassetes? Primeiro programa gravado em cassete. Já agora disse o Manuel Reis. Sem brincadeiras? Sim, Pedro, força disso. O Manuel Reis e o Rui Chaves, antes de nós avançarmos para o YouTube, e nós nem sabíamos que íamos avançar para o YouTube, a verdade é esta, nem nunca se tinha equacionado nada de YouTube, a interesse era manter o podcast sempre em áudio. Uma altura falamos, João e com a Mariana, e estávamos a falar no sentido de, pá, temos que introduzir o conceito de vídeo, até porque já passaram 3 anos e qualquer coisa, pá, a probabilidade de levarmos na tromba já diminuiu, já toda a gente nos conhece, portanto isto já... Era um bocado por aí, já não vamos falar nisso. Estás a dizer isso com o gajo que ia levando na tromba em Braga. Sim, está bem, eu sei. Foi a única vez que vi este podcast, foi falar dessa experiência. Exatamente. Eu e o Henrique. O Henrique levou mesmo. Futebol feminino, Henrique. Futebol feminino. Exatamente. No jogo em Braga, que eu também lá estava, só que vocês estavam noutro sítio e tiveram azar. Mas a verdade é que antes de passarmos para o YouTube, nós, houve uma altura que tentamos criar uma coisa que era tipo Sporting 160 TV, e o objetivo, a ideia não era nova, a verdade seja dita, até tem a ver com um amigo nosso, o Sérgio, que foi a primeira pessoa a dar-nos os parabéns hoje, mandou logo para o WhatsApp, um benfiquista, que tem um projeto independente de enorme qualidade, e na altura ele tinha umas coisas muito interessantes, que era uma espécie de vox pop, que ia às barracas entrevistar pessoas, e eu na altura disse, perguntei-lhe quais eram em condições é que ele fazia aquilo, e ele disse, João, pá, se quer fazer uma ideia, era uma cena engraçada, em vez de sermos sempre nós a falar, pá, ver o que é que as pessoas dizem. E o Manuel Reis e o Rui Chaves, e depois também, e a Mariana também, pessoalmente em Lisboa, começaram por fazer esses vídeos no pavilhão e em Alvalade, e portanto foram os precursores quase aqui da imagem do Sporting 160, porque nós nunca tínhamos gravado praticamente nada com imagem, e por isso era fundamental eles estarem aqui presentes. O Rui Chaves, eu não tenho certeza do que vou dizer, mas acho que sim, eu acho que o Rui Chaves é mais antigo, acompanhado com o Manuel Reis, talvez, não tenho certeza, o Rui Chaves é desde o início, se não me engano, mas ele pode confirmar praticamente isso. Desde o início. Praticamente desde o início, uma presença assídua, também... no Twitter, conhecemos pessoalmente, é o homem que me lembra de sempre que estou com ele e não só. Penso que a primeira vez que nos conhecemos pessoalmente foi quando, apesar de ainda não sabermos quem éramos mais ou menos, foi quando foi do jogo no Porto, do jogo do título do futebol feminino. Eu fui Deixa-me lá ver esse jogo. Deixa-me só referir que a seguir a ti, Varela, o Rui é provavelmente o gajo que mais percebe de... Está aqui. O Rui é provavelmente o gajo que mais percebe de modalidades, ou que mais modalidades segue. Eu sigo. Pelo menos do meu espectro. Perceber é outra coisa. Perceber é outra coisa. Isso é uma coisa engraçada. Não, deixa-me só dizer uma coisa, porque é uma coisa engraçada dizerem que eu vejo muita coisa e o Rui é capaz de ver muito mais do que eu. Portanto, é só para eu ficar. Mas ele é basicamente Sporting. Exatamente, só que o Rui é só Sporting, portanto ele segue tudo. E Manchester United? E não há toque-toque. E Ferrari? Não há toque-toque. Nada a ver, nada a ver. Manchester United e Ferrari, porque há pessoas que gostam de sofrer, não é? É, eu e o Varela somos almas gêmeas nesse respeito. É verdade, é verdade. Três coisas gostando dos dois. Mariana, desculpa, mas ele é mais masoquista que eu, porque ainda gosta de outras coisas que não são estes três. É os Red Wings, não é? Detroit. Calma lá. Bem, ao menos não gosta de Spurs. Exato. Mariana, já reparaste que o Pedro Varela gosta de tudo que é vermelho? Eu tenho que impor respeito. É verdade, também já dei conta disso. Tenho que impor respeito neste programa e voltando aqui aos convidados, porque também temos mais convidados. Vou começar por perguntar. Não. Para além destes que estão a falar agora, temos mais. É isso que eu estou. Então és tu que estás a tratar, porque eu esgotei os meus convidados. Olha, também. Aliás, eu ia trazer com o Giada a falar de qualquer coisa, porque o Giada está aqui, porque é o Sport 170 vai comprar o Leonina e por isso é que ele está cá. Está, exatamente. Eu ia perguntar a cada um. Quer dizer, temos mais likes com o Leonino. Não é difícil. Está bem? Deixa a Mariana falar. Tem mais likes do que o Leonino, não tem tanto dinheiro. É verdade. Continuando, Mariana, força. Estavas a dizer? Estava a dizer que ia perguntar a cada um dos nossos convidados o ponto de situação em que vem o Sporting neste momento e vou começar pelo Xerba. Bem, deixa-me lá chegar aqui à frente, senão vocês não ouvem nada. Ponto de situação do Sporting neste momento? começámos a ser roubados, é bom sinal. É só? Pronto. Obrigado e boa tarde. Boa noite. Epá, nem quer desejar umas palavras ao vinho, assim, nada. Sei lá. Um poema. Qual é pá, qual dá para um, dá para os dois. Qualquer um. Epá, acho que não vale a pena. Não vamos estragar o aniversário. Não vamos estragar o aniversário. Pá, ponto de situação. Estás a falar o quê? A nível transversal? A nível transversal. Eu acho que nada mudou, ou seja, ainda bem que estamos a ganhar, espero que continuemos a ganhar em todas as modalidades, e espero que, se não for antes, em 2022, aquela direção desapareça. É o que é. É este o ponto de situação. Exato. Abel, o ponto de situação... Alguém está por neste momento. Epá, estou mais ou menos como o Xerba, futbolisticamente. Tá, estamos a ser roubados, que é bom sinal, senão estamos no bom caminho. Tivemos 4 jogos que eu acho que foram bons. Nada de embandeirar é arco, mas eu vejo os outros preocupados, portanto creio que estamos realmente a fazer uma boa coisa. Parece-me que o Ruben pode ser uma escolha acertada, como o Pedro diz recorrentemente e bem, pode ser a tábua de salvação do Varandas, embora a minha opinião mantenha-se, acho que não é a pessoa certa, mas isso hoje não é dia para isso. Portanto, acho que melhor do que isto é ver os benfiquistas preocupados connosco, os portistas preocupados e dizer que estamos todos a ser beneficiados, e portanto não é o roubo do Godinho, é sim o golo potencialmente ilegal do Pote contra o Moreirense, porque isto é que é importante para eles referir, independentemente do critério. Okay. Portanto, é isso. Portanto, estamos a primeiro, pacífico, creio que agora podemos manter. Tenho medo de janeiro, tenho medo do que os godinhos desta vida possam desfazer agora em janeiro. Mas pronto, tenho pena por eles. Mas habituam-se, pelo menos o Luís Godinho mostrou a esta criança e à outra o porquê de não sermos campeões há muitos e muitos anos. Não é só por ele, mas também é muito fácil. Foi muito fácil explicar. É por isso. Esse é um dos motivos pelo qual vocês nunca viram, e eu em 38 anos só vi, na verdade, para aí 3 vezes. Ok? Meus queridos, Pedro, mais uma vez, muitos parabéns. Obrigada, muito obrigado, Abel. Obrigado pelo serviço que vocês fazem semanalmente. Estaremos cá sempre para vos apoiar, ok? E espero que estejamos cá muitos bons anos. Aí qualquer dia, pá, fechar, a ver se quando esta doença passar. É verdade. Estamos a ver muitas coisas. É verdade, está bem? É verdade. Um abraço, beijinho. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Um abraço para todos. Deus. Um abraço. Pedro Chiada, o Sporting que começa a assustar, tendo bons resultados, e começa aqui, como disse o Xerba e bem, como disse o Abel também, o facto de estarmos a ser roubados começa a ser bom sinal, é sinal que já assustamos os rivais. Mas o Sporting é pequenino, é um clube pequeno? Não é? Não. Pronto. Não. Não, eu estou falando desse. Boa. Não, a pergunta é feita e por isso. Nós não devemos o assustar ou deixar de assustar, é treta. Nós existimos, temos a força que temos e os rivais temem-nos sempre. Agora, eu quero lembrar a malta, pá, eu não sei porquê, mas os comentários e o pós-jogo parecia que tínhamos passado para 9 pontos de atraso. Não estamos, meus amigos. Nós estamos 2 pontos na liderança do campeonato. Ok? Portanto, vamos pôr as coisas na proporção correta. Obviamente que é das tais coisas, se pensavam que ia ser um passeio, qualquer campeonato em Portugal com o Sporting não é um passeio. Agora, toda a gente sabe o que anda, e quem quer ganhar a Liga nós tem que saber o que vem e querer ela. Só ficar a dizer, ai meu Deus, que empatámos, já perdemos. Não é assim. A vida, na vida não se consegue nada desistindo à primeira, nem à segunda, nem à terceira. Portanto, meus amigos, espíritos lá em cima, estamos 2 pontos à frente. Agora, convém a não ser totó, convém a ser esperto, convém perceber que há adversários que jogam, que há adversários que não descansam, e que o prémio lá à frente, na 34ª jornada, para os dois primeiros lugares, são não sei quantos milhões de euros garantidos. É simples. É só isto. E é simples, e é simples demais para as contas que muitos querem fazer. Bruno Jacinto, e vamos aqui tentar não haver mais asneiras neste programa em direto, mas peço a ti umas palavras para a arbitragem do jogo com o Famalicão. Queres que eu fale de arbitragem e não diga asneiras? Asneiras, é que grande desafio. Vai lá, controla-te. Eu tentei, Bruno, eu tentei. Não vamos falar de arbitragem, já falou muito sobre isso. Se calhar o que a arbitragem teve melhor, e o que tem tido melhor, o Ruben Amorim. Eu continuo a dizer que acho que a contratação dele a nível é demasiado elevado, mas tanto a arbitragem como o que ele tem feito, tem unido o Sporting de uma forma melhor do que qualquer direção nos últimos 10 anos tem feito. Tem tido palavras fortes para dentro do grupo, tem sabido que o mais importante são as pessoas, tanto os jogadores como os adeptos, e nota-se de novo alguma união no Sporting, vê-se as pessoas ficarem nervosas, tanto nós pela positiva como os rivais pela negativa, vê-se uma união que existe. Pá, a malta deixou-se de ralar tanto com as guerrinhas eternas, internas, e isso é positivo. Nós, no início da época, se alguém nos garantisse que íamos à Liga dos Campeões, estávamos todos satisfeitos. Sim. Neste momento, estamos todos a olhar para o primeiro lugar e a pensar: epá, isto se calhar ainda dá. Ninguém quer dizer isso muito especificamente, mas o sonho renasceu. E é mais importante uma pessoa poder voltar a sonhar, poder voltar a estar minimamente unido e esquecer aí os totós que servem para o que servem. E eles cá continuam e cá estão para tudo aquilo que é preciso e para tudo aquilo que vale. João, vou voltar a ti e vou-te perguntar o que é que tens achado aqui da comunicação de Rubén Amorim. O Rubén tem conseguido, ao contrário da direção e do próprio Viana, tem conseguido transmitir uma imagem de muita tranquilidade e união para os adeptos e para dentro dos jogadores, e nós sinto-me confiante com o Ruben Amorim, apesar de não ter concordado muito com a aquisição, dos valores da aquisição e ao Braga, mas tem conseguido unir, os jogadores estão neste momento bastante confiantes, dos últimos 3, 4 jogos, muito fortes. Agora, neste último jogo, acho que vacilámos muito na parte, não o Amorim, mas mais o próprio presidente e quem falou, o Miguel Braga. Batemos claramente nos sítios errados, no golo anulado do Coates. Quando se quer roubar, quando se quer deturpar um jogo, é ver a dualidade de critérios nos amarelos. E foi evidente. O Famalicão não acabava o jogo com 8 jogadores. Foi uma vergonha. E continuamos a falar sempre do golo anulado, do Coates, mas por muito que seja, e é verdade, foi mal anulado, eu, a maneira que eu vejo o futebol, quando um árbitro quer inquinar um jogo, é daquela forma dos amarelos. E foi aí, e acho que é aí que o Sporting falhou, não tocou ainda nos sítios certos. E é isso que falta muito a este Sporting para conseguir aqui resultados. Manuel Reis, um Sporting que volta a jogar esta sexta-feira depois de um jogo com um empate, um jogo que é sexta que volta a jogar, sim. Como é que achas que vai estar? Exatamente, é para a Taça de Portugal, contra o Paços de Ferreira, exatamente. Manuel, como é que achas que depois de um jogo como este e face a todas estas hashtags que temos visto aqui nas redes sociais, como é que achas que vai estar a cabeça dos jogadores? Ora bem, eu fui muito elogioso da hashtag e, epá, quando surge uma hashtag destas é preciso pegar nela e avançar. E o Diogo Bernardo, eu sei que muitos de vocês que estão a ouvir isto não gostam muito do Diogo Bernardo ou não sabem quem ele é, mas ele hoje escreveu algo bastante razoável sobre hashtags no Twitter dele, portanto passem por lá e leiam. Uma hashtag não serve de nada se não for utilizada, se não houver galvanização, se não houver uma estratégia criada à volta dela. Quanto ao jogo em si, ao jogo propriamente dito, Epá, não há hashtags que salvem o jogo, é preciso ganhar e o Sporting tem de ganhar. Não venham com tretas. Há dois clubes que eu guardo no meu coração, que são o Sporting e o Beira-Mar, o Sport Clube Beira-Mar, que também têm passado por atribulações. E para cada um deles existem, obviamente, objetivos claros, quer pela sua dimensão, quer pela sua história, quer pela sua qualidade competitiva e pela divisão em que jogam. E existem pensamentos hipotéticos sobre resultados e expectativas que possamos ter sobre a performance dessas equipas. Em relação ao Sporting, neste momento, considerando o calendário que o Sporting vai ter até ao final da época, todos os jogos são para ganhar. Não podem existir desculpas. O Sporting tem de ser construído, eu sei, realisticamente o orçamento é mais baixo, não quero saber. O Sporting tem de ser construído com um único objetivo: ser campeão nacional, independentemente do resto, independentemente de contextos políticos que o clube possa ter. O Sporting tem de ter como objetivo ser campeão nacional. Pode não dizer isso, e muitas vezes não deve dizer isso, pode ir com o discurso jogo a jogo, que fez maravilhas quando o Leonardo Jardim foi treinador do Sporting durante uma época. Conseguimos um segundo lugar quando se esperava, o que era esperado era um ano em reconstrução, se bem me lembro, e conseguimos um segundo lugar bastante, bastante razoável até. Mas o objetivo tem de ser ganhar, e sexta-feira às 9:15, em Passos de, contra o Passos de Ferreira, não espero nada mais do que uma vitória. Não dá para pensar de outra forma. Com hashtags ou sem hashtags, o que todos não. Nós queremos é aqui a vitória do Sporting Clube Portugal, obviamente. Não há hashtags que valham no jogo jogado em campo. Exatamente. Aí tem de ser. E sim, há arbitragens, mas arbitragens à parte, o Sporting tem de jogar para ganhar. Se o Sporting não jogar para ganhar, não há qualquer outra desculpa. O Sporting tem de jogar para ganhar. E terminando então com o Rui Chaves, deixo aqui a pergunta sobre as modalidades, e o Tiago já fez aqui o resumo, obviamente, não é para aí que eu irei pegar. Rui, uma das grandes questões quando iniciou esta temporada foi aqui a destabilização, digamos assim, em termos orçamentais das modalidades do Sporting Clube Portugal. Achas que isso tem notado nos próprios jogos dentro do pavilhão? As passes eu acho que sim. Não sei se é só uma questão de motivação por parte de alguns atletas, mas sente-se que há ali alturas em que aquilo não está a funcionar tudo como era normal, como era esperado. Para mim, o melhor exemplo é capaz de ser o exemplo do handball, que mesmo os jogos, pronto, se não me engano, ainda só vamos com duas derrotas esta época, a derrota com o Porto e a derrota agora com os em França para a Liga Europeia, mas já houve jogos em que nota-se que há ali um bocado de desinteresse, às vezes, por parte de alguns atletas, não sei se temporário, não sei se terá a ver com os treinadores, não sei se terá a ver com situações que se passam lá dentro, mas sim, acho que se nota qualquer coisa, não está a funcionar como funcionava antes. E se isso terá repercussões em termos de resultados no final da época, pronto, isso é uma coisa que teremos que ver quando lá chegarmos. Eu acho positivo os treinadores estarem a motivar os jogadores, estarem a chamar a atenção quando acham que eles não estão a, mais uma vez usando o exemplo do handball, chamando a atenção quando acham que os jogadores não estão a fazer o que é suposto, a representar a camisola como ela deve ser representada. Mas pronto, é aquela situação que se calhar tem o público nas bancadas a puxar por eles, a dar aquela motivação extra, isso é capaz de também estar a ter algum impacto. Vamos ver o que é que vai acontecer. E cá estaremos para tudo aquilo que virá, então, em termos... 5 minutos sem mandarmos alguém para o caralho, como é que é possível? Não houve ninguém que fosse capaz de mandar, opa, o Godinho, opa, não sei qualquer pessoa. Qual Godinho? A única dúvida, quando o Beto disse que... O Beto, o ex-capitão Beto, uhum. O que esteve lá até há pouco tempo. Sim. Quando o Beto disse há uns tempos que não ter público até acabava por ser positivo. Atenção que há contexto e ele disse mais para além daquilo que foi usado como título, ok? E eu, considerando o contexto... E considerando aquilo que conheço do público de Alvalade, tendo a concordar com ele... Vamos mandar o Manuel agora para o Next Track. Sim. Podem mandar à vontade. Podem mandar à vontade. Mas estamos a falar... Primeiro vamos deixar acabar de falar, depois mandamos. Mas estamos a falar de um público que na central, o suposto lugar de maior respeito, onde temos de estar calmos a comer um croquete. Por falarem em croquete, um abraço para o Zé. Olha, deixa-me aproveitar a tua deixa, Manuel. Deixa-me aproveitar a tua deixa, porque hoje é noite de aniversário e o Zé também quis. Sim. Já voltas ao raciocínio, dá-me um bocadinho. Porque o Zé quis deixar aqui também uma mensagem, certo, Pedro? É agora? Espera, não estava a contar, vais-me obrigar a ler. Estava se não ias trabalhar, não é? E a beber álcool, já não sei se estou em condições. Então, perfeitamente. Sim, o Zé respondeu logo sim, obviamente. Aliás, nem era preciso, antes de pôr isto, nem era preciso, ele já ia escrever umas palavras para o Sporting 160. E, portanto, vamos começar. O texto Zé começa assim. Para o caralho o Godinho. Não é esta parte, parece que tenho o documento errado. Ah, está aqui. Então, vamos lá. Todos os dias são dias de Sporting, por isso os dias são todos nossos, mas as segundas-feiras são dias de Sporting 160, o que as torna especiais. Hoje mais especiais ainda, pela data que se celebra. Quem diria que do pioneirismo daqueles 140 caracteres nasceria algo com a longevidade que hoje se comemora. Sou chamado aqui hoje por consideração e amizade do Pedro e do João, porque há muito que não faço parte integrante da equipa que produz e realiza o podcast. Consideração e amizade que é recíproca. Do 160 guardo 3 momentos chaves para as minhas memórias que aqui partilho convosco. Primeiro, o convite surpreendente que me permitiu juntar esta equipa e adicionalmente integrar o João na minha lista restrita de amizades, sendo o Pedro já companheiro de leads blogueiras e muitos quilómetros de estrada sempre à procura do nosso Sporting. Segundo, o trabalho da equipa fantástica, a busca pelos melhores temas e convidados. Certamente que partilhamos todos, com todos os sportinguistas, aquele sentimento de que o amor pelo clube nos eleva a uma condição em que o trabalho, as horas despendidas, os sacrifícios se transformam em meros sinónimos de prazer e satisfação. Terceiro, a percepção antecipada que o meu período de validade para o 160 se iria extinguir, não deixando assim que me tornasse numa âncora ou peso morto que impedisse o podcast de manter a bitola que habituou os ouvintes. A fidelização da audiência, alguma dela desde a primeira hora testemunha o sucesso do 160, o alargamento a novas plataformas, a presença da Mariana e a existência de novas rúbricas de onde emerge o tratamento personalizado das modalidades, renovaram a vitalidade. Hoje, o meu nome associado ao podcast, sendo para mim motivo de orgulho, é mais do que o registro pré-história do 160, uma nota de rodapé ou como o nome de alguém que é dado a uma rua. A equipa do 160, ao João, ao Pedro e também à Mariana, que o 160 me deu a conhecer, os meus parabéns e aquele abraço. Foi o Sporting que nos juntou e será o Sporting que nos manterá juntos. Um grande beijinho. E em breve estaremos de regresso aos estádios. E para partir aquela merda toda e chamar filho da puta ao Godinho. Manuel. Mas estás a ver, estás-me a dar razão. Então. Porque era isso que eu estava a dizer. Ah, nós somos, portanto, um eu agora não posso ir ao estádio porque não queres, porque aí vais jogar. Porque tu és um hooligan. Tu és um hooligan. Opa, por tu és um hooligan. Tu és um hooligan. Tu sabes. Estava a dizer. Estava a dizer. À quarta-feira, às 6 da tarde, cheguei a Barcelos e não estava lá ninguém para ver um jogo da Taça da Liga. É verdade. Estava a dizer. Descalçar e tirar os cascóis. Nós somos um público. Sim, isso é. Nós somos um público difícil, ok? Certo. Nós somos um público difícil. Nós somos exigentes. Nós viramos rapidamente contra a equipa, porque já sabemos daquilo que vai dar, claro. Mas nós somos exigentes. E isso, para o crescimento de jovens jogadores, jogadores que deviam estar nos juvenis, acaba por ser positivo. De resto, se deviam estar lá adeptos, mil vezes sim, claro que sim. Estou farto de estar em casa, quero ir ver um jogo de futebol, pá, porra. Até pode ser um Liechtenstein Andorra, não quero saber. Qualquer coisa, pá. Qualquer coisa. Exatamente. E tantas saudades que o futebol nos traz. É pá, um Tondela, assim... uma equipa do Petit contra uma equipa do Leite Vidigal, não quero saber. Acho que pô, qualquer coisa. Calma. Isto é assim. Calma. Respira fundo. Vamos lá então para a minha mensagem habitual quando o programa já vai longo. E a verdade é que vamos então agora sim para as notas finais. E Pedro e João, deixem-me só dar-vos aqui uma parte. Hoje as notas finais não são só vossas, portanto vão pensando enquanto eu chego a vocês, está bem? Xerba, tá. Comece por ti, notas finais. Notas finais, a nota final tem que ser novamente dar os parabéns a toda esta vastíssima equipa que faz o Sporting 160, e que continuem e que depressa possamos estar todos juntos novamente a celebrar o vitórias do Sporting ao vivo. Tanto no estádio como no pavilhão, e se tudo correr bem, que nos juntemos em maio. Só não prometo ir aos aliados, porque eu tenho muita volta para dar ao Marquês, portanto não sei se vou aos aliados, mas por que não festejar um dia cá em baixo e outro aí, pá, e combinamos e fazemos uma festa que dura uma semana. Pronto, pode ser. Pedro Chiada, as tuas notas finais. Pronto, notas finais. A reforçar os parabéns a todos pelo vosso trabalho, pela vossa dedicação que o fazem de forma sentida. E reforçar à malta que tenha a cabeça fria. Nós sabemos que o Sporting é o que é, com toda a sua força, com toda a sua vivência, mas as coisas são... O futebol é um jogo. E como jogo deve ser jogado. E os jogos jogam-se, e os jogos ganham-se com cabeça. Às vezes com emoção, com um bocadinho de coração, mas sobretudo com muita cabeça. E, portanto, vamos em frente, com calma, com confiança, fazendo o nosso papel de adeptos, e esperando que jogadores, treinadores e dirigentes estejam também alerta, focados e com os olhos todos na concorrência, porque isto, meus amigos, para um ganhar os outros têm que perder, e portanto, se for para ganhar, e esperemos que, e eu quero que ganhemos, e penso que toda a gente quer que ganhemos, temos que ser melhores ou temos que ter mais pontos no final do campeonato que os outros. Portanto, como jogo, repito, como jogo é importante jogarmos o jogo e ganhá-lo. Ação. E é para isso. Fiado, e como é que é fazer parte agora desta família do Sporting 160, agora que compramos o Leonino? Epá, olha. Não te avisaram. Olha, por acaso pensei que já tinham avisado nesta altura. Esperemos que pronto, como qualquer aquisição, que se possa fazer totalmente hostil, para pôr-lhes dar o cargo à disposição. Ah, isto é hostil, é hostil que vocês nem sabiam. Estas coisas com reestruturações é sempre complicado, mas estou aqui ao serviço e ao dispor. Grande abraço, obrigado por teres vindo. Já estaremos para o que for preciso. Bruno, as tuas notas finais. Espera aí que eu tenho que tirar o som ao Bruno. Tira não, põe o som ao Bruno. Põe. As minhas notas que acabam por ser muito de amizade para com vocês, ou seja, não é de hoje nem de ontem. O que eu tenho a criticar também critico em privado, porque Varela volta e meia tem que maturar quando eu não concordo com alguma coisa. Faz sentido, e é bom. Mas acho que o importante ainda é ser uma coisa que é aquilo que vocês disseram desde o primeiro dia, que isto era um projeto de sportingistas para sportingistas. E que no fim do dia é o mais importante. Nós queremos todos ganhar. Não queremos ganhar de qualquer forma. O Giada não concorda com isto, mas nós queremos é ganhar. Acho que é importante voltarmos a estar unidos. Em torno da equipa, gostando ou não gostando de quem lá está neste momento, estou um pouco relevante para isso. E faz-nos falta festejar, porque acho que nós não somos melhores nem piores adeptos que os outros. Aquela história de às vezes dizerem que nós somos mais agressivos, mais isto ou mais aquilo, acho que nós temos a saudades de ganhar e já não nos lembramos disso. E precisamos de ganhar urgentemente e que o 160 esteja cá rapidamente para ver isso, de preferência antes do quinto aniversário. É isso mesmo. Isso seria o ideal. Era perfeito. E é muito aquilo que o Bruno diz, são estas saudades que temos aqui de ganhar e de vencer. João, as tuas notas finais. E João calha, não João Castro. O João Castro me fala, que eu tiro-lhe a lição. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. E queria já agradecer. E quando vierem, quando isto puder vermos futebol todos juntos, quando vierem a Lisboa. Está aqui um cascozinho destes para o Varela, para a Mariana, para o Tigas, para o Castro. O Castro acho que já tem um destes, acho eu. E quando vierem cá a Lisboa, espero que possamos estar juntos, ver o nosso Sporting, seja no pavilhão, seja onde for, em Alvalade, no estádio. Nós estamos, nosso grupo, estamos sempre lá, é a Gamebox, e são anos e anos e anos consecutivos. E não vai ser nada que nos vai derrubar. Sporting é, para a minha família, é a coisa que eu mais adoro e acho que vocês também sentem o mesmo. Por isso, muito obrigado e que venham mais, pelo menos, mais 4 anos. Obrigado. E pelo Sporting e para o Sporting, obrigada, João. Manuel Reis, peço-te uma nota final, por favor. Mariana Ferreira, uma nota final. Não, é assim, era algo em que estive a pensar durante o dia, depois de ter confirmado que este projeto já existe há 4 anos, assisti ao seu nascimento, já vimos e cruzámos e estivemos em Mena Cavaqueira. Estivemos juntos na entrega do prémio. Estivemos juntos na entrega do prémio. Mas mais tu, com elementos de outros projetos semelhantes ligados a outros clubes, nomeadamente aos dois rivais, que são projetos importantíssimos numa era em que se assiste a uma consolidação da comunicação por parte dos clubes, a uma concentração cada vez maior da comunicação sobre si mesmo. É bom que existam espaços onde... E também numa era em que o comentário desportivo está a ser muito... muito pouco educado, pacífico. É bom que existam estes espaços onde se possa ter uma discussão acesa, sim, mas com critério. Mariana, tu há bocado perguntaste o que é que faz ouvir, o que é que perguntaste a outros companheiros de painel, o que é que vos faz ouvir o Sporting 160? E eu digo sanidade mental. Que é algo muito importante no Sporting. Eu não ouço todos os episódios, mas sei que quando ouço é porque estou a precisar. E é como se fosse uma reunião de Alcoólicos Anónimos, em que estamos todos juntos. O nosso mal ou bem é o Sporting. E estamos a tentar perceber o que é que aconteceu. E como é que podemos melhorar a partir daqui? E é isso. É 4 more years, claro. continuem cá por mais quatro anos, ou então, quem sabe, que continuem cá até março de 2022, não é? Caso Pedro Varela seja eleito presidente do Sporting Clube de Portugal. O meu tempo já passou. Hashtag bancada 2022. Já passou o meu tempo. Não, bancada 2022. E depois não te esqueças de quem constrói infraestruturas de comunicação. Exato. Lá. Deixar aqui uma nota. E a Mariana também. Sim, mas... O que tu fazes por um tacho. Força, sim. Por acaso não está por tacho, sim. Isto é o Sporting. Isto é o Sporting. Mas tenho aqui pratos, portanto preciso do tacho, sim. Ok, para lá caminhamos. Rui, pergunto-te então a ti as tuas notas finais. Pronto, dizer também, partilhar os sentimentos das outras pessoas que têm falado, dar os parabéns por estes 4 anos fantásticos, principalmente este último ano que não temos tanto contacto uns com os outros, este banho de sportinguismo que vamos tendo aqui às segundas-feiras, ajuda muito. É como diz o Manel, somos aqui um grupo de alcoólicos. Olá, o meu nome é Rui, sou sportinguista. Já vão muitos anos, já vão muitos meses desde o meu último jogo. E pronto, olha, em homenagem também aqui ao Pedro Varela, quero deixar aqui uma mensagem à APAF. A APAF vai para o caralho. Exatamente. Caso não saibam, a APAF condenou as declarações no fim de semana e já apresentou queixa no Conselho de Disciplina contra o Sporting, portanto, a APAF. Claro. Vão à merda. E já agora façam um boicote. Façam um boicote outra vez. Boicote, a última vez que fizeram um boicote, com o banco, o árbitro que foi à Aveiro. Foi muito melhor. Terceira categoria, que lembro perfeitamente de ver esse jogo, correu muito bem. Força. Encontrei cá fora o Manuel Fernandes. Foi o último Sporting Beira-Mar, não foi? Um dos últimos. Sim, talvez. E acho que foi aquele jogo. Não sei se foi esse o jogo do 3-3. Não, porque esse foi à noite. Nós ganhamos esse, não ganhamos? Pois, este ganhamos. O árbitro da bancada ganhamos. Era o meu turno. Faço o que entender, mas que vá para longe de preferência. Exato. É porque toda a gente fala mal da arbitragem, toda a gente critica. Mas só nós é que levamos boicotes, só nós é que vemos estas canjas. É só contra nós. É engraçado. Certo. Eu concordo com o Rui. Eu sou uma pessoa muito educada e muito... Até o dia. Mas a APAF pode ir para... A APAF pode ir para... Como é que é? O caralho? É isso? Ok, sim. Pode ir. E pode ficar por lá e façam boicotes. Não, façam boicotes à vontade. A única coisa que nós queremos é igualdade de critérios. Em tudo. Se querem fazer um comunicado, comuniquem também quando há decisões polémicas noutros jogos. Igualdade de critérios. É só isso. É só isso. Exatamente. E é só isso que pedimos. Pedro Varela, as tuas notas finais. Hoje não venhas dizer que não tens notas finais. Não tenho. Não falaste quase nada. Não falei, ainda bem. Varela, rápido que eu tenho que ir deitar o puto, pá. Não, está calado. Amanhã não trabalha, está calado. Não, eu, na minha nota final, é para já agradecer a todos os que estiveram presentes para já aqui no programa, antes de agradecer a todos que nos viram e vão ouvir e ouviram, os que estiveram aqui, que aceitaram estar aqui connosco e falar connosco neste nosso aniversário, que calhou mesmo no dia em que gravamos, que mais do que convidados do Sporting 160 são amigos, como alguém já referiu, são pessoas com quem estamos nos estádios, são pessoas com quem falamos nos tão famosos grupos de WhatsApp, são pessoas que um dia só conhecemos digital ou virtualmente e passamos a conhecer pessoalmente. Daqui só não conheço pessoalmente o João Calha, isso vai acontecer certamente. Ah, e o João disse muito bem, nós às vezes parece que já nos conhecemos a todos há muitos anos, já sabemos o que é que uns pensam, que um é mais deste tipo de adepto, outro é mais daquele, temos todos a mesma paixão, o mesmo amor que é o Sporting, que é o nosso clube, E depois temos toda aquela maluqueira que nos faz ir aos estádios, que nos faz ir aos pavilhões, que nos faz fazer quilómetros. Pá, e isso é talvez a maior vitória do Sporting 160, foi ter criado aqui uma família em torno do Sporting 160, como certamente o Xerba sabe muito bem que tem, já há muitos anos também com a Tasca. Como o Geada um dia vai ter com o Leonino, um dia, ainda vai demorar, mas vai ter um dia, para não ficar-se tão chato também. Mas a verdade é que isto junta-nos de uma forma que com a vida não tem sido fácil para um sportinguista. Eu tenho 45 anos, lembro muito mal da primeira vez que fomos campeões, da segunda já me lembro melhor, da terceira também. Mas isto é para quem acompanha o Sporting há pelo menos 39 anos nos estádios, talvez desde os 5, 6 anos comece a ir ver o Sporting, com o meu avô, isto a vida não tem sido fácil, e este ano, apesar da pandemia, tem-nos trazido, e apesar de tudo aquilo que, acho que não vale a pena estar aqui a partilhar aquilo que penso, toda a gente sabe o que é que eu acho da incompetência ou da competência desta direção, mas apesar de tudo isto, temos tido uma época para já melhor do que tem sido estes últimos anos, de eleições, Assembleias Gerais, quer dizer, Assembleias Gerais agora já não há, porque o Rogério Alves esqueceu-se. Está em teletrabalho. Não esquece, está em teletrabalho, esqueceu-se das chaves de pavilhão, ele não consegue abrir aquilo para marcar uma Assembleia Geral. Mas a verdade é que temos pelo menos festejado algumas coisas, temos sentido o Sporting em primeiro lugar, que era uma coisa que nós estávamos fartos de fazer, e quantas vezes, eu lembro-me, quando começou esta quinta temporada do Sporting 160, no início do ano, ainda ali, já não me recordo bem, talvez agosto, julho, antes de começar, lembro-me, falámos todos a dizer, nós para o ano ainda, mal, nós sei sabemos como é que iam ser os jogos de Sporting, exato, mas antes de ver algo, com algum receio, lembro-me de falarmos os três a dizer, nós não podemos continuar semana após semana a falar ou de derrotas, ou estamos em quarto lugar, isso vai ser um ano que vai custar, nós vamos ter que mudar o programa, vamos ter que, ou convidamos todos os dias, até se chegamos a falar ou passamos para 15 dias, porque nós não vamos estar mais um ano ali a falar, quer dizer, de coisas que nos... que supostamente isto também é para nos libertar e deixar aqui alguma tensão que vamos acumulando no fim de semana, como ontem, que são jogos que nós ficamos um bocadinho para lá, com postura é perdida claramente num jogo daqueles, e depois chegamos aqui, queremos estar um bocadinho mais alegres e pronto, felizmente a coisa mudou um bocadinho, permitiu-nos também fechar aqui estes quatro anos, e olha, fico muito contente pelo João Castro me ter convidado para este projeto, e obrigado a todos que estiveram presentes e a todos os que estão nos ouvir, e a ver se isto passa, para ver se nos encontramos todos e fazemos um programa ao vivo, com mais gente do que aquela que o Rogério Alves quer na Assembleia Geral, e acho que vai ser correr. Oh! E cá teremos mais gente. Diz? Mariana, deixa-me só fazer-te uma pergunta, Pedro. Não. Também Manuel, anda lá com isso, que eu tenho que deitar um pouco. Sentem que existe uma espécie de anestesia em relação ao Sporting por parte de vários adeptos, não necessariamente em relação só ao futebol. É normal. Às modalidades. Existe. Claro que existe. Por estarmos também no momento em que quando estamos. Quando jogas bem, quando estás bem, não, é evidente. Não estou a falar desse momento, estou a falar do Covid e do abrandamento. Não, eu... esta direção tem sido... abrandamento social, não estou a falar, e a direção também ajudar à festa. A direção está a navegar nos bons resultados e no bom tempo que está a fazer, não é? Portanto, neste momento está sol, eles metem a cabecinha cá de fora, só o Rogério Alves é que está lá um bocadinho mais escondido, está atrás, mas isso mas já... Mas olha, Varela, eu acho que ele vai dizer o que é que vai fazer relativamente à Assembleia Geral nesta semana. É porque os estatutos é nesta semana, é nesta semana. Agora há duas semanas a dizer, há duas semanas a dizer isto, mas é agora esta semana. Pronto, agora a questão é... Aqui o que vai acontecer é muito simples, um dia em que isto dê para o torto, esperemos que isso não aconteça, vou bater aqui na madeira... mas um dia que, se o Sporting continuar sempre assim, é óbvio que alguns dos assuntos vão passar um bocadinho mais para a frente e regressarão inevitavelmente em 2022, quando for ano de eleições. Acho que isso não haverá grandes dúvidas. Agora, neste momento, toda a gente está um bocadinho... acho que há duas divisões que são feitas. Há aquilo que é o desporto, o Sporting e as modalidades, todos queremos que ganhe, todos queremos que seja campeão, estamos todos ali a puxar por isso. Mas isso não quer dizer que tenhamos esquecido a incompetência. E por isso é que eu digo na brincadeira que o Amorim pode salvar esta direção, no sentido em que dá-lhes ali um balão de oxigênio. Agora, que tem havido muita incompetência e que há coisas que têm mudado. Eu tenho gostado de algumas coisas que o André Bernardo tem colocado em prática no digital. E no outro dia disse até isso no Twitter e começaram logo alguns aí, mas, e tal, mas está a esquecer. Pois confunde-se tudo. O Sporting tem várias áreas de atuação. Algumas estão a decorrer de uma forma interessante, outras não acredito que vão mudar, já sabemos o que é que são. E em 2022 cá estaremos para ver o que é que se vai passar agora. Enquanto ganharmos, claro que a coisa parece que fica esquecida, mas a coisa não está esquecida. Não está esquecida. Está posta de molho. Está posta de molho. É normal, está tudo à espera. Imagina, corre tudo torto. Enfim, isto vai por aqui uma avalanche. E deixa-me dizer uma coisa, o Sporting amanhã inaugura a última nota final, inaugura o seu podcast. Eu seria hipócrita se não dissesse que é uma boa iniciativa, porque aqui várias vezes no Sporting 160 e até noutros projetos onde marco presença, tenho dito várias vezes que um dos problemas em Portugal e até no futebol maioritariamente latino, há uma dificuldade muito grande em que os intervenientes falem para a comunicação social. Eu já citei uma vez uma grande entrevista que um jogador do Barcelona, que agora o que namorava com a Shakira, que foi, agora esqueci-me, lembrei-me agora do dele, que disse uma vez, ou à Libro, ou à revista Panenka, a dificuldade que era muitas vezes dos jogadores falarem, porque as direções de comunicação não deixam. Se for já agora, deixa-me só adicionar aí um ponto, que é a própria Sporting TV, e Mariana, tu também sabes disto, a própria Sporting TV é tratada como comunicação social externa, muitas vezes por parte do próprio clube. Tudo fora do futebol. O futebol, uma vez eu estive a falar com pessoas que estavam no Sporting, à porta de um estádio deste país, e é tudo, os jogadores são metidos dentro de uma redoma, e não é só do Sporting, isto acontece também nos outros, no Benfica, no Porto, no Real Madrid. A partir do momento em que trata-se redoma, e não tem problema, querem que eles digam os meios do próprio clube como meios externos, não é? Claro. A partir desse momento, toda a ideia de tornar a comunicação interna, não é? Fica partida, não é? Não dá, não dá para fazer isso. Para mim o problema é, como o Rui ia dizer, há ali receio do que é que se possa dizer. É pá, mas os exatamente, têm isso defendido. O Manchester United, que é um clube, como sabem, eu sigo bastante e que vejo quase tudo, tenho aqui em casa a televisão deles, a Manion TV, tenho o podcast, e eles têm as regras perfeitamente definidas, os jogadores também transgridem, também fazem as neiras. O Cavani fez aquele post que toda a gente sabe no Twitter na semana passada, lá da questão racial, foi logo apagada, um statement logo do Manchester United. Há ali, não é? Fazes uma asneira, corriges, que não, para mim não era uma asneira, mas pronto, tudo bem. E aqui, nesse ponto de vista, se o Sporting 160 for por isso, muito bem, ótimo. Se é para comunicar com os jogadores, se é para trazer os jogadores das modalidades, do desporto, se é para trazer algo de diferente, ótimo. Se for para, o Giada está-se a rir muito, se for para fazer a propaganda, e isto é válido para todas as direções, porque no passado também já critiquei a direção de Bruno Carvalho muitas vezes naquilo que faziam na Sporting TV, inclusive de uma pessoa que até hoje em dia sou bastante amigo, e se calhar no passado já disse algumas coisas que não, se calhar não eram tão, tão positivas, mas a verdade é que se for para servir de propaganda, não... Paciência, não é propriamente aquilo que é. Se for para trazer coisas diferentes, entrevistas, momentos únicos, como fizeram com o Inside Sporting, com os vídeos do YouTube, que estão muito bem conseguidos. Se for para trazer qualquer coisa assim diferente, muito bem-vindos. De qualquer forma, tenho que, obviamente, já boa sorte a esse projeto. O que eu te posso dizer em relação... Vou ter que vazar, o puto já está à espera. Vou ter que vazar. Deixa eu então, já o Castro fazer as notas finais. Já o Castro fazer as notas finais e a seguir... Diz lá, Cássio. Exatamente. Vou pedir as notas finais ao João Castro, por vocês favor. Vocês podem ficar aqui a noite toda, pá, não há problema. deixa-me só dizer uma coisa. Pá, agradecer a todos os convidados por terem estado cá, obviamente. Agradecer muito ao Pedro Varela por toda a ajuda técnica e todo o companheirismo ao longo do Sporting 160 e ter impulsionado também o Sporting 160, é indispensável. Agradecer à Mariana, obviamente, ter aceitado logo o convite e ter crescido tanto aqui no Sporting 160, que agora já é requisitada por todos os canais de televisão. Não é fácil. E depois, pá, agradecer principalmente aos ouvintes e quem nos está a ver, porque vocês é que são realmente a força motriz do programa, são vocês que conseguem nos dar o feedback e dar aquele apoio, porque também não é fácil, nós vimos cá a segunda-feira comentar derrotas, empates, má gestão, ingerências, corrupção, tudo o que se passa à volta. Deixa-me só vos dizer aqui uma coisa, ganhamos tão pouco e estamos a incomodar muito, no futuro vamos ganhar mais e dá-me um prazer do caralho incomodar muita gente. Ora, e viva o Sporting 160. Viva o Sporting 160, João Castro. Bem, isso merece palmas, fogo. Mas muito bem agora. Fogo. E... Por isso é que ele queria falar, é realmente. Era o ponto. Ele queria era terminar valeu desta forma. Valeu a pena. Valeu a pena entrarmos para o grande abraço. Obrigada, vai, João. Pronto, olha. Tem mas que olha, ir, pá. Calhar, volta na segunda-feira que nós ainda vamos sair. Está bem. Eu vou fazer uma perninha. Exato, e meninos, agora sim o programa já vai longo, vamos ter mesmo aqui que terminar. Ao Sérgio Palhas, ao Salviano, ao Daniel, ao Xerba, ao Valinhas, ao Tiago Botelho, ao Abel, ao Bruno, ao Pedro Geada, ao João, ao Rui Chaves e ao Manuel, uma obrigada especial por estarem aqui esta noite connosco. Obrigada a todos aqueles que nos ouvem e nos veem todas as semanas. Eu quero deixar aqui uma obrigada especial ao Zé, ao Pedro e ao João por me terem aceitado nesta equipa do Sporting 160, uma equipa que muito me orgulha e que todas as semanas faz sentir o que é sonhar em verde e branco. Quero também aqui desejar uma boa sorte ao podcast do Sporting que amanhã começa. Obviamente todos nós estamos aqui com muita, muita curiosidade. E obrigada a todos aqueles que boa nos ouvem. Boa sorte também ao nosso voleibol e ao nosso handball que vão jogar amanhã para as competições europeias. E deixar essa nota para quem está sempre atento ao calendário aqui das modalidades, obviamente, Rui. E boa sorte ao Ristovski. E boa sorte a qualquer pessoa que tenha feito parte do Sporting, com exceção de Godinhos. De pessoas que têm um apelido que termina em Godinho desta. Não, não digas isso do Sérgio Godinho, ok? Não digas isso do Sérgio Godinho. O Sérgio não é do Sporting. O Sérgio Godinho é do Sporting. Não, é. É do Sporting. É do Sporting. Foi o primeiro comentador do trio de ataque pelo Sporting. Espetáculo. História televisiva. As coisas vivas. Com exceção de Sérgio Godinho, a todas as outras pessoas que têm Godinho no nome, não Sérgio Godinho para Rui Oliveira e Costa. Rui Oliveira e Costa. Foi isto já está aqui uma nostalgia. Sérgio Godinho para Rui Oliveira e Costa. Isso é que é uma segreda. Foi um gosto ter-vos aqui a todos. Falaste em Rui Oliveira Costa e ele apareceu ali. Estava ali contigo, Bruno. Estava ali contigo. Eu tenho o Rui Oliveira Costa com ele, eu não sabia. Ai, grande sabia que estavas a podias ter deixado de falar o homem dos Xês. Eu não consigo terminar o programa. Não consegues. Mete a gente ao barulho e dá-se com esta confusão. Não, peraí, deixa a Mariana ler as notas finais. Mariana, as notas finais. Meninos, o Sporting 160 tem 4 anos. E muitos dos que cá tiveram hoje são família. Muitos dos que estiveram a assistir hoje são família também. E que fazem parte desta comunidade que nós formámos ao longo dos últimos 4 anos. Que estamos cá para o que der e vier, porque é pelo Sporting e para o Sporting que fazemos isto todas as semanas. Obrigada a todos, uma boa semana, mantenham-se seguros, obrigada aos nossos convidados, viva o Sporting Clube Portugal, viva o Sporting Clube. Olha o Castro, já meteu o puto na cama. Olha o Castro, já meteste o miúdo a dormir. O Castro, sabes o que é que o Castro lhe deu? Deu-lhe o rock, já está, já pôs o puto a dormir. Foi lá dentro dar um bocado do rock, olha, já está a dormir, grande Castro, sempre ali. Grande abraço. Não há para ir embora, Castro. Então, ainda vais fazer mais uma horita agora. Não comentamos os jogos do Famalicão. Ainda bem. Os próximos 4 anos vão ser diretos deste programa. Exato, isso agora é que... Exato, isso é que era, sabe? Se isto fosse um filme ou uma série da Netflix, agora estávamos aqui durante até o Sporting ser campeão. Não, o Bruno olhar para o Bruno olhar para acabava, eu acabava este programa nos nossos netos. Ah, eu gostava era de ver um Sporting que deixa-me só fazer aqui uma nota. Nem uma mulher no 160, Nuno Valinhas. Não estou a entender essa observação. Nem uma mulher, Nuno Valinhas, o que é que é isso? Não estou a entender essa Nuno observação, Valinhas, Nuno Valinhas. Sim, senhora. Vamos ter pois um é, desculpa. A verdade é que já vamos com 2 horas e 16 minutos. Calma, deixem-me só fazer um reparo que me foi enviado pelo Twitter, que de facto é verdade, o primeiro comentador do trio de ataque foi Jorge Gabriel. Não foi Sérgio Godinho, foi Jorge Gabriel. E já agora, uma outra coisa que não me lembrava, Jorge Gabriel foi treinador do Arouca. Portanto, olha, Arouca, dois. Exatamente. Viu, Arouca? Olha, e atenção, Arouca é... É, apesar de ser tinha um presidente e um filho que não eram nada amigáveis e até tiveram grandes episódios contra o Sporting, é dos melhores sítios para se ver o futebol, especialmente se o jogo for à tarde, porque se come muito bem, a carninha de lá é incrível, há restaurantes absolutamente fantásticos, pá, e é um bom dia, é um bom local para se ver um jogo à tarde, e certamente o Roque recomendava, e como se bebe-se muito bem, e seria, é um sítio espetacular. Tenho saudade desses jogos em Arouca. A estrada é que é uma merda, mas tirando isso... Meninos, temos que terminar o programa, gente. Deixar só aqui uma nota de que o Nuno estava a falar das convidadas. Ah, das convidadas. Também está a ser preparado. Está a ser preparado, Nuno Valinhas. Nós não andamos a dormir. Não é fácil. Vais apresentar um programa... Espera, Mariana, vais apresentar um programa só com mulheres em que falam da vida privada dos jogadores? Não. Ah! Ok, pronto, está bem. Não, isso era muito... Onde é que isso será feito? Não me diga, a Sporting TV tem isso? Não vamos falar disso. Não, eu realmente já não vejo Sporting TV há muito tempo antes de acordar. Foda-se, meu. Belíssimo. Ai, é para cantar, era para cantar. Ah, bom, já percebi. Meninos, bem, um beijinho, grande abraço, boa noite a todos. Sporting, obrigada. Obrigado. Uma boa semana. Viva boa semana a todos e viva o Sporting. Obrigado. Viva o Sporting. Vou pôr o som final, se encontrar. Onde é que ele está? Abraço. Vamos agitar as pernas. Agita.